Фаля Кличика. Arton é um mundo de mágica, um mundo de heróis, de guerreiros, magos, clérigos e ladinos, de feiticeiros, monges, druidas e rangers. Mas Arton é também um mundo de perigos e vilões, de tiranos, cultistas e demônios. Olha, é o seguinte, pra falar a verdade, esse mundo de Arton é um mundo de problema. É isso mesmo, só tem coisa ruim, porra. Olha, tem uma deusa que virou pedra. Virou uma estátua gigante. Agora a coitada fica lá, ajoelhada, coitadinha, olhando pra cima, pensando na vida, cacete. Sendo banheiro de pombo, porra. Tem também um tal de... Que nome é esse aqui? Tvor Ironfists. Faltava mais nada. Tvor Ironfists. Que merda é essa? Ah, sei lá, cara. Sei lá, ele é um... Pô, de novo? Bugbear. Ah, um bicho grande. Ele juntou os bugbears, os goblins, os hobgoblins, tudo esse pessoal de nome feio, e fez um exército. Ele fez uma aliança negra, olha só. E ele destruiu a cidade dos elfos. Agora os elfos não têm mais onde morar. Onde já se viu, cacete? Não tem aquelas cidades bonitas, aquelas Valfenda, Lothlórien. Tá vendo que porcaria de mundo? E tem uma tal tormenta que todo mundo se... Borra de medo. Quando ela vem, acaba com tudo. É uma chuva vermelha, mas em vez de água, chove demônios. Vê se pode. Só de olhar pra eles, você fica louco. Pois é, a tormenta vem, destrói, estraçalha, espezinha. E ninguém faz cacilda nenhuma, pô. Que mundo mágico é esse? Cadê os aventureiros? Cadê os heróis? Bom pessoal, estamos aqui para mais uma Falha Crítica e hoje nós encerraremos a jornada. Puta merda, hein? Triste. Não vai ser o último podcast. Ah, podem ficar tranquilos. Ixi, Matheus, basta à toa. Fui começando. Eu falei para você deixar para envenenar depois. Ah, droga. Hoje a gente vai fazer a parte final da trilogia Tormenta, falar dos dois últimos livros. Vai ser tenso, hein? Vai ser tenso. Não esperem cast de meia hora. Bom, já, alguém já esperou um cast desse? Né? A gente já. Ah, a gente já tentou fazer. Não conseguimos. Não dá. Crânio Curvo e o Terceiro Deus. Gente, o mesmo esquema do último podcast, a gente vai fazer uma apresentação aqui rápida pra vocês do livro, uma indicação, e depois eu viro uma área, uma parte... Onde vai ter spoiler e sua conta ouvir. Exatamente. Se você quiser se arriscar ou não. Fique tranquilo que avisaremos antes de começar a ser a parte de spoilers, né? Ou não. Talvez. Daí vocês podem ficar aí naquele suspense. A gente der um spoiler, vocês vão ter que desligar. Tá, droga! Puta que pariu, tá muito nimby isso aqui, hein, cara? Tá. E, mais uma vez, estou eu aqui, Eduardo, com vocês. Quem vos fala é o Baço e das trevas trazemos a luz. Ó, oh, que bonito. Que delícia, hein? Aqui é o Ricardo e da luz trazemos as trevas. Aqui é o Adriano, eu não trago nada, não. Não. Nem uma pizza? Nem uma pizza. Nem uma Fanta Uva? Eu trago a Tormenta. A única maldito, coisa que eu sei é que Calmir tem um tabuleiro, mas quem mexe as peças é NIMBY. Pois é. Mais do que nunca nesses livros. Mais do que nunca nesses livros. Estamos aqui então pra... discutir essas duas pérolas que caíram na nossa mão uns anos atrás e... Como a gente fez na RPG Con de 2011, né? Só temos só que falar pro Léo Caldela. Muito prazer. Muito obrigado. Nós dissemos isso pra ele. Dissemos isso, vai autografar nossos livros. Porque, puxa vida, que história épica, trágica, dramática. Que obra de arte. Foi, cara, incrível. A gente viu no primeiro livro como foi trazido a tormenta para o nosso mundo, né? O grupo lá de aventureiros acabou jogando ela aqui junto com um pouco dos deuses ali. Pouco dos deuses? Tá, tudo bem. Bastante dos deuses. Isso, aí sim. É como um bom livro de RPG tem que ser, né? Claro. Deuses envolvidos. E aqui você que a gente vai ver nesses dois livros, né? Que a gente tem dá um skip, né, aqui de tempo. De tempo, e a gente passa para 10 anos depois dos acontecimentos do primeiro livro. Isso. Aqui a tormenta já é uma realidade, já existe no mundo de Arthur. Já está há 10 anos já atacando outras localidades, atacando o primeiro Tamurá que a gente viu no final do primeiro livro, e depois foi indo para Trebuck, para Zakharov, né, para os outros reinos daí que foi indo. E aqui a gente daí vê a tormenta já instalada e os dois livros eles são juntos, né, eles são contínuos. Isso. Né, passa mais ou menos 2 anos na história dos dois, somados. E a gente vai ver, na verdade, nesses dois livros, como todo o universo de Arton mudou. É, e como todo o universo de Arton ele tá se transformando, né, para se adaptar a esse outro universo que é a tormenta que chegou aqui, né? Uhum. Como ele vai conseguir se organizar tanto geopoliticamente, né, quanto na esfera espiritual, astral, né, seja o que for, né, para conseguir lidar com esse inimigo que quando chega, tipo, não vai embora, né? Uma área de tormenta, o maior problema é que ela passa para sempre. E ali só existe ela aonde ela cai. Uhum. Né? Eles vão tentar no livro, né, a gente tem o Orion Drake. Né? Sir Orion Drake. All respeito. Sir Orion Drake. Sir Orion Drake. Né? Numa jornada aí contra o criminoso Crânio Negro. Uhum. Né? Contra o Crânio Negro, contra o Cavaleiro Risonho. Contra o cara que atropelou a menininha na rua. Qualquer coisa. É. Essa cruzada do Orion contra o Crânio Negro, esse criminoso caçador de recompensas. Maior, né? Caçador de recompensas de Arthur. De Arthur, né? Puta merda. Que estão envolvidos diretamente nessa batalha. Os dois vão estar envolvidos na tormenta e a gente vai ver no final durante essa saga, quais foram as mudanças que ocorreram, tanto nos reinos quanto no panteão, para poder lidar com esse inimigo. Né? Exatamente. A gente chega até a ver depois como enfrentar esses inimigos aí no nível final. Aí. É, no nível final, né? De novo, como a gente pode ver aqui, todo esse material foi utilizado, virou oficial para o cenário. Tudo que aconteceu aqui aconteceu de verdade. E todas as coisas, como elas são retratadas nos livros, elas viraram um material oficial para ser retratado no seu jogo de campanha. Exato. Né? Você vai, de novo, visitar novos lugares, né, nessa jornada, que não tinham sido visitado antes. Isso. Sim. Várias partes do mundo de Arton estão sendo descritas pelo Leonel Caldela mais detalhadamente, coisa que a gente é superficial. Então tem muitos locais que... E fora de material que você tem de campanha normal de RPG, você não vai encontrar uma descrição tão boa. Sim. Né? E outros também, tipo, acontecimentos que vão no coisas relacionadas ao panteão, como são os deuses, são retratados, né, mais no terceiro, né, aparecem mais os deuses novamente. E você vai ver também como eles, trazendo de novo, como são as personalidades deles. E uma outra parte divertida para leitor é que, diferente do primeiro livro, que ele trata um grupo de aventureiros, blá blá, aqui é uma galera mais madura. Você vai ver batalhas de exércitos, mais manipulação em governo, mais diferente, intriga, mais intriga política, tipo, é mais adulto. É, vamos simplificar, tiramos as crianças da sala. É. A gente acompanhou mais. Todo mundo aqui tá do 15º pra cima já. É, tiramos os 9 aventureiros moleques, né, e aqui a gente tá colocando são pessoas que governo que movimentam, tipo, exército, nações, estamos lidando agora com reis, generais. Agora é só gente grande. Agora, mano, é só pica grossa agora. Só, exatamente. Só, cara. Tipo, tire as crianças da sala porque não tem lugar pra moleque aqui. Não. Uma outra coisa divertida pra quem tá lendo é que vocês vão encontrar, e conhece o cenário, vocês vão encontrar aí muitos heróis famosos, muitas personalidades que vocês... Sabe, só liam no livro, aqui eles são alguém. Uhum. A gente só não vai entrar muito nisso, porque também a gente tem tempo. É. Mas ali no livro, vocês vão ver trabalhado de uma maneira bem diferente, bem legal. É, exatamente. Destaque, na minha opinião, para quem sempre quis ver como era... qual que é a diferença entre Talud e Vector. Nossa! os dois maiores magos viventes desse mundo. Sim. Você vê como duas pessoas podem ter uma mesma finalidade... Mas métodos totalmente... Crenças totalmente diferentes. Exato. Outra ressalva que eu faço é pro Thorm, o rei imperador Thorm. Uhum. Que, caraca, você achava que ele era legal, foda? Achava, pela história. Aí você vê quem ele é. O que aquele cara, tipo... O que é um verdadeiro jogador de xadrez, dono de um reino. Sim, cara. Deixa Game of Thrones no chinelo em certos momentos. O que é um rei imperador. Tem que administrar tipo, tudo aquilo, né? É, cara? O que a gente gostaria realmente que todos os reis imperadores fossem, exato, né? Exato. É o cara que é leal, tipo, ele é um servo do reino. E como ele diz pra assistir Varus, certo bem de uma hora, você tem que se lembrar que como aventureiro, um aventureiro não pode ser fraco. E um imperador não pode ser tolo. Eu já fui aventureiro. E sou imperador. Isso aí. Beleza, então prepare-se pra personagens maravilhosos. Não, os próprios personagens do livro os aqui. Secundários. Os secundários, os principais. O Caldela realmente tem uma mão incrível pra fazer personagem. Sim, trabalha ele de uma forma bem bacana mesmo. Cara, é. Que a gente é já falou no primeiro livro e ele continua com uma qualidade até maior. Exato. Bom, e agora, vocês, meninos novos, que não leram o livro. Crianças do verão. Crianças do verão. Criado leite com pera. Ovo maltine. Na geladeira. Vão ler os livros para com a frescura. E agora fiquem os adultos. Claro, se vocês não forem tão crianças do verão assim e não ligarem para spoiler, continuem ouvindo e estejam com a gente. Sim, agora começa a zona de spoiler. Eu sabia, disse Edaurus. O deus flutuou até ele. O rasgo no estômago estava seco, duro de sangue coagulado. E nenhum bicho ou verme ousava fazer lá qualquer coisa. O interior do corpo, que pertencera à elfa, mostrava-se vermelho, escuro. Não tinha importância. O corpo real estava enterrado ali, na forma do monte do dragão adormecido. Os dragões faziam círculos longos, respeitosos, em volta da montanha. Espero que tenha gostado, continuou Edaurus, com um gesto para a construção atrás. Foi um trabalho infernal. Ajoelhou-se. O deus dos dragões chegou perto. Tocou-lhe a testa em bênção. Edaurus sentiu algo germinando. Uma sensação quase esquecida. Experimentada ainda no berço, quando o poder escondido em Dalina havia se derramado num contágio, despertando nele a feitiçaria. Agora, no topo do Monte do Dragão Adormecido, frente ao templo que construíra com suas próprias mãos, brotava um poder diferente, vindo da crença pura na coisa que dividira com sua irmã, um corpo e uma alma, da devoção voluntária. Você me serviu bem, sacerdote, disse Caliadranok, o deus dos dragões. O que deseja em troca? Edaurus sorriu. Precisa mesmo perguntar? A primeira escama nasceu em seu rosto. Já vamos começar a meter o pé na porta, né? Já? Vamos, né? Já. Qual é o nome do cenário? Tormenta. Qual o grande problema do cenário? Tá escrito aqui, é Tormenta. Então vamos falar do quê? Tormenta. Vamos falar da Tormenta, né? O que é a Tormenta nesse mundo? Que no livro foi pela primeira vez descrito isso pra gente de uma maneira real, palpável. Porque quando você lê no cenário de campanha, ele é mais ideia pra você colocar. O livro foi vivenciado, na verdade. É, o livro a gente tá vendo ela. Sim. Então, é legal, cara. É diferente. Foi uma experiência bem chocante a primeira vez. Foi, né? Toda a descrição, na verdade, que chamou a atenção, que é mais recente no livro, logo no início, é a parte da corrupção mesmo e a transformação de pessoas normais em... Né? Logo no primeiro capítulo, quem Sim. já sabe do que a gente está falando, já pega, que é quando tá contando dos bandoleiros lá, que o cara vai atacar o Vincent e o braço dele fica vermelho, né? Ah, sim. Parece uma casca vermelha, bate e reflete. Aí você já começa a ver que, tipo, peraí. Isso aí, eu não tinha visto isso antes. É, como assim? Coisa bem maluca, né? Na transformação deles, né? Gente, que ele fala que ele sentiu uma picada de inseto, né? Ele achou um ferrãozinho de inseto. Isso. De repente começou a se sentir estranho, com manchas vermelhas. É que a maluquice pra mim maior aí na Tormenta é que a gente descobre daí que é uma porra de um mundo inteiro, do universo inteiro, totalmente alienígena. Né? E eu acho muito foda o jeito que o Caldela retrata, dele passar esse universo todo como que a gente não consegue é tão alienígena, tão fora das nossas realidades, né? Ele fala, existem ângulos impossíveis, né? Tipo, dimensões Sim. que o nosso olho não consegue acompanhar, né? E a gente consegue só traduzir isso, nossa mente, para conseguir observar aquilo de tão fora de tudo que possa existir no nosso universo, de uma maneira, tipo, grotesca, né? Então você vê essa parte daí do Vincent, quando ele cria, tipo, eu falo até, né, que é uma garra, né, que cria insetoide. Na verdade, não é. Tipo, não. É um negócio de tendões, blá blá blá. Não, na verdade, não é. Tipo, é algo muito mais impossível a mente arturiana para conseguir se proteger daquilo, enxerga aquilo como uma garra insetoide. É, porque você tá vendo aquilo, você precisa tentar compreender de aquilo. De alguma forma. Então você faz a ligação mais próxima com o que você tem na sua cabeça. O que é tão feio quanto aquilo? Uma pata de barata. É, porque é isso. É, que a gente não consegue. A gente, engraçado isso, quando você vê, tipo, no Bikman, lembra quando ele ficava mostrando daí no telescópio, sei lá das contas, lá quando via aquele negocinho da trilha, né? Uhum. Que daí mostrava assim, tipo, cara, ver um animal, tipo, um inseto, né? Um zoom? Meu Deus do céu, cara. Você olha assim, tá, sei de quem que. Da onde os caras tiraram aquele zoom. É bem bizarro. Tá, imagina isso gigante. E além disso também, ele trata a tormenta de uma forma que a gente não viu, que é não só na forma de dominar os seres humanos e tal, mas dominar a aparência de tudo que ela toca. Sim. É aí que a gente tem descrições. A modificação que ela faz. Descrições bizarríssimas. Escatológicas. Né? Tipo, foi uma estrada pavimentada de dentes de leite terminada numa construção que parece uma vagina enorme com arame farpado. É, mas tá muito, tipo, muito bizarra, cara, muito escatológica. É, eles falam, aquelas plantações enormes de pessoas que estão vivas ainda, mas enterradas, com sua cabeça enfiada dentro da boca e acenando para as pessoas que estão vendo a paisagem. É, são educados, velhinho. Acenando. Essas loucuras que ela apresenta pra gente pra poder tentar deixar a gente mais perto da loucura que é a tormenta. Né? Não é só aquela chuva ácida, com aquele monte de trovões, aquela nuvem ventanosa que destrói todo aquele local. Ele transforma. Ela transforma, cara. Isso que é o foda da tormenta, não é chegar, invadir e matar tudo no caminho. Não, cara, eles estão trazendo o nosso pra eles, cara. Exato. Eles estão modificando tudo e é isso que dá desespero nessa porra. Sim. Tá ligado? É, você sabia que, na verdade, eles são uma outra realidade, uma outra criação, uma anticriação. E, na verdade, a tempestade da tormenta não é uma tempestade normal que se forma. É um momento em que o universo deles se funde com o nosso. Vaza pro nosso, entendeu? Então é uma área, tipo, mesclada ali, né? Que é uma. Virou uma. Mesclada não, né? Virou uma área deles. Deles mesmo. Daquela realidade deles. Dentro da nossa. Dentro da nossa. E aí você achava antes, tá? Ele ataca só alguns pontos, então a gente tá. É só não chegar perto e tá seguro. Aí você descobre. Não! Tá saindo. Expandindo, cara. Tá saindo e os caras ficam mandando que exploda aquele simbionte. E é uma puta discussão, acho que fodida no livro. É toda essa parte de corrupção. É. Né? Sim. Estamos sendo corrompidos por um outro mundo. Né? E acho muito legal quando ele traz o paralelo, né, no terceiro livro, de Yuden. Né? Yuden, que é um reino super militarista que está nas portas ali de Deon, que é a Alemanha nazista. Alemanha nazista total, que é o Mitkov, que a gente viu lá, né, no primeiro livro. Sim. Ele quer o quê? Ele quer que todo o reinado tenha o Yuden Way of Life. Exato. Tipo, e aí você vê essa corrupção que a gente já estava vendo já desse reino, ele passa para uma metonímia de um nível, tipo, muito maior. Tipo, não, é a porra da tormenta, né? É um outro universo tentando corromper os nossos. E como neles não existe separação, que acho que é a coisa mais louca, né? Tipo, que existe no mundo, né? Tipo, não existe separação entre eu e o outro. Nada. Exato. Né? Pra eles, os Lords Tormenta ainda falam, não sei como é que pode existir, tipo, pedra, árvore, água e raças humanas. Tipo, pra eles tudo seria uma coisa. Lá aconteceu o terceiro impacto de Eva. Nessa ideia. E aí você vê ele levando nesse nível, que daí quando você olha, realmente, tipo, o Warren Drake, quando tá na porra do Exército Reinado, que pergunta pros caras, tipo, de onde você é? Ah, Saburd, fora. Uhum. De onde você é? Ah, Billfield, fora. De onde você é? Sou de Arthur, fica. Por quê? Porque você não tá entendendo. A gente não tá brigando pelo nosso reino aqui, a gente tá brigando pelo nosso mundo. Pelo nosso mundo, né? E eu acho que daí fica tanto nesse plano da tormenta de corromper, porque tem duas ideias que a gente ficou tratando no outro cast, que era de a tormenta, encontramos algo novo, queremos aquela realidade pra gente, ou mataram um do nosso, vamos destruir a realidade deles. Tudo, né? Aqui você tem as duas coisas, né? Porque os Lords de Tormenta, que puta... É sensacional. É foda. Parabéns, Caldela, porque a gente não conhecia essa filha da puta. A gente não sabia que cada área... E você já tinha tomado cerveja com eles e tal, mas... Não foi melhor. Aí você conhece eles, e você conhece que entre eles existem os caras que é o Igashera, né? Por exemplo, que é só destruição, e o Gaivitz, que quer... Não, eu quero corrupção, eu quero transformar a arte. Eu quero transformar isso em nosso. É, eu quero destruir isso. É interessante exatamente isso que ele apresentou, porque aí ele vem uma tormenta dividida ainda assim. Você vê que também a gente está corrompendo. Porque a gente também influencia na tormenta. Exatamente. Porque aí você vê que fazendo mudança lá. Eles também têm esse diferencial quando eles chegam aqui também. É, isso fica muito claro no terceiro livro, quando eles virem e falam, tipo, que estão discutindo quem é que vai ficar com a porra do plano de glória. É. E aí o Ara... A gente tá falando aqui o nome deles, mas nós somos muito confusos, então cada um pronuncia do jeito que quiser. Se a forma deles é meio que a gente tem que criar alguma coisa, a gente tá usando a regra pro nome também. Exato. É a vida. O Arabak lá, o primeiro que se transformou em Deus, né, ele quer pegar aquilo ali, o reino pra ele, pra aumentar o culto, e ele e o Igashera e o Uzuriel, né, ficam... Não, Arabak tá se tornando cada vez mais um indivíduo, que é um culto só pra ele. Exato. Tá ligado? Ele falou assim, saindo da ideia de tormenta. Você, o que você tá falando não é Lefeu. Não é Lefeu. Né? Eu acho isso foda. Tipo, a gente também tá comendo um pouco. E eles resistem em trazer um Lorde diferente porque eles falam: não, a gente não quer mais um Lorde no nosso mundo aqui. É, tá bom, só não mais. Vamos dividir mais ainda. Então, tipo, mano, pera lá. Pra uma coisa que é uma coisa só. Eles estão bem divididos. Eles estão bem divididos pra uma coisa só. É, cara, e eles começam a criar personalidade, né, cara? E você vê que fala assim, não, a gente tá um pouco. O Gaivitz chega a falar, tipo, a distância do nosso reino, né? Que antes eles também não existiam nem tempo, nem espaço, né? Sem nada. Nada pra eles. Tudo era tudo. É, e pra eles agora é estranho porque eles são distantes, né? Então, ele fala ainda, trazendo esse conceito de distante, tá trazendo outros conceitos que a gente já tinha superado antes. Exatamente. Né? Então ele fala assim, olha, estando longe agora de casa, tá mais difícil eu querer trazer outro de lá pra cá. Ficou muito foda. Que coisa foda, cara. Coisa foda. Sabe, é diferente, por exemplo, de um... Não tô falando que é melhor ou pior, mas tô falando que é diferente, por exemplo, no Senhor dos Anéis, que a gente tem o Sauron, que domina tudo, absoluto, né? Tipo, não, aqui a gente tem uma força muito maior, né? Que seria um mal muito maior, porque tá vindo de outro lugar. Mas ainda assim, a gente tá conseguindo ver pequenos conflitos, pequenas rachaduras naquela defesa impossível, sistema, né, cara? É muito foda. E essas rachaduras, esses defeitos, vêm só da convivência. Tipo, ninguém fez nada pra isso acontecer. Exato. É só, tipo, a influência que um mundo acaba tendo no outro. Porque, meu, fundir duas realidades é complicado. Isso que é bem interessante. Porque é muito impossível. Pra mim, demora demais pra conseguir assimilar. Porque não é a mesma coisa. Ah, a gente tá indo pra Marte, a gente encontrou vida lá. Não. Não. Ainda assim, Marte pertence à nossa galáxia. Tá ligado? Ali não. Ali você tá indo numa coisa totalmente fora. Eu tô entrando no quadrinho do Homem-Aranha dominando aquela Nova York. É mais isso. É mais absurdo, cara. É uma outra realidade. Tá entrando na porra do buraco lá, que você, mano, a gente não sabe, porque tá fora do universo conhecido, né? É isso. E eu acho muito foda essa ideia que ele trouxe de tormento, do tipo, do negócio que corrompe, e o negócio que também, de uma certa forma, fica corrompido. E eles... O pior ainda, né? Tipo, eu lembro muito do Supernatural na temporada 5, que o Lucifer fala, né? Que ele fala assim, eu não vou mentir pra você em nenhum momento. E ainda assim ele te corrompe. É. Né? Sim. E eu não vou mentir. A tormenta, ela não mente. É, a tormenta é aquilo. É, o domínio, a conquista, todo mundo já sabe como funciona, todo mundo já sabe como é. E tipo. É, a única vez que a tormenta mentiu foi pra porra do Crânio Negro. Sim. Ah, é. Sim. Que você vê que. Cara, que absurdo, cara. Eu fiquei lendo pela quinta vez, não sei, o livro 2. Quinta. Quinta vez. Aí eu fiquei, tipo, no absurdo, assim, de falar, cara. todo o livro 2, toda a guerra de Crânio Negro, levando seu exército de 45 mil simbiontes. Cara, aonde você vê esse número numa coisa de fantasia, cara? Exato. É. Aonde você vê, cara? Muita gente. É gente. 45 mil simbiontes pra atacar uma outra parada do Gaivitz, né? Que o Arabak lá tinha. Ele tinha trocado de Lorde. Uhum. E o Arabak manda ele lá. Pra quando ele chegar, passar por toda aquela merda, toda aquela puta daquela parede de escudos gigantesca, parede de escudos com 30 mil homens, tá ligado? Uhum. É uma muralha de escudo. Não, cara, é a porra da muralha de gelo do Game of Thrones, tá ligado? Só que de escudo. E aí. E não chegar... tão alto. É, não tem 200 metros de altura. Não. E pra chegar dentro da área do Gaivitz e simplesmente o Gaivitz chegar e rir da cara dele e falar assim: não. Você não tá me traindo, a gente sabe o tempo todo. Tipo, a gente tá mostrando pra você. Fez tudo isso simplesmente pra te mostrar que não tem como trair a Tormenta. Não. Porque a gente é tudo. Porque a gente é tudo Alefeu. Não adianta, tipo, todos nós compartilhamos todos os nossos pensamentos. Exatamente. Não adianta tentar trair a gente. Então, tipo assim, então tudo que eu fiz foi pra quê? Simplesmente você aprender que você é uma ferramenta nossa. E você não tem como escapar. Exatamente. Tanto que quando ela vira, quando ele fala assim. Se dá conta disso, ele fala assim, tá, não preciso mais das respostas que eu queria antes. Aí o Arabak vira e fala pra ele, é por isso que agora você vai tê-las. Então ele acha que dá todas as respostas pra ele. Respostas, né, pra ele. Uhum. É foda, cara. Exatamente, essa parte é muito foda. É impossível, cara, é realmente, cara, é o desespero na frente de mesmo um aliado da Tormenta de olhar e falar, é grande demais pra gente. Uhum. O Crânio Negro tem uma história bem interessante, inclusive, que era trabalhado tudo no segundo livro, né, praticamente. É, no segundo livro ele te apresenta. O segundo livro tem o maior plot twist do mundo. É, exatamente. É muito bom. Do mundo, cara. E esse sim, cara, o Crânio Negro, eu queria bater palmas pro Daniel Caldela pra finalmente, cara, ter feito pra mim um vilão original, cara. É, mega original, cara. E, inclusive, em que momento, né? O resto foi o último a ler, né? É. E a gente teve que segurar bastante pra ele, pra caramba, né? Se releu. Não. Ah, tá, a última ali pela primeira vez. A gente teve que segurar bastante pro Harris, porque é na última página, na né? Última. A última página, a última frase. Que fala que o Crânio Negro é Elisa. E você pegou em algum outro momento, Harris? Antes disso? Não. Não? Não. Eu desconfiei. Eu peguei. Muito. Eu percebi. Mas aí só foi o fim que eu tava na certeza. Cabeça que porque não seria ninguém do Esquadrão do Inferno. Foi um Mas que era alguém que. Teve participação, que nem eu comentei, teve uma parte até que eu tava achando que o Crânio Negro, na verdade, seria o Scorpio Mago. Uhum. Que apareceu pelo livro, teve contato com o Albino e desapareceu. Aí, de repente, eu pensei, porra, esse contato com o Albino, contato com o Tormento, papapá, papapá... Tá muito de graça, isso, né? Tipo, tá muito de graça aquele personagem ali. É, e ainda mais que o Crânio Negro aqui se mostrou ser um exímio lutador. Com certeza. Então, eu meio que, puta, o Crânio Negro deve ser o Scorpio Mago. Mas... Chegando no fim, é a Elisa trazida. Caralho. Eu fiquei na dúvida, porque toda aquela lance sobre o grupo, de querer saber quem que era, tudo mais, o grupo inteiro... Era isso que tava jogando, né, você pra alguém do grupo, na hora, né, cara? Na hora, então sim. Eu sabia que era alguém do grupo. Só que eu fiquei entre dois. Eu fiquei entre a Elisa e o Gregor. Uhum. Principalmente porque o filho da puta não morre, né? E faria muito sentido pra mim o Gregor, tipo, paladino caído, porque o Crânio Negro, ele é tratado como o algoz da Tormenta. Exato. E aí a gente sabe que em RPG o algoz é o paladino que caiu pro lado negro, né? E aí acho que é tudo culpa do Caldela, ele fez o propósito de usar essas coisas, cara. Com certeza. Usar as duas armas, entendeu? É, usar as duas armas, você saber que não era, é muito óbvio. Ele fica lightzinho e fala, ah, não comigo, é. A minha primeira desconfiança foi Valen ou Elisa. É, eu tava muito na Elisa também. Ponto. Daí eu virei e falei, duas armas. Muito óbvio. Muito óbvio, não é o Valen. A não ser que seja... É uma... Um double blefe. É, um double blefe. Um blefe do blefe. Puta que pariu, cara, double blefe. Tudo bem, mas não vai ser. Então, não, não é. É a Elisa. E daí, chegou no fim, era só... Yes, acertei. Eu não, cara. Fiquei entre eles, mas eu fiquei com o Gregor, cara. E eu tenho como... Depois o Gregor aparece, até, né? Que ele encontra o Gregor. Exatamente. Mas quando ele encontra o Gregor, já tá, tipo, faltando duas páginas. É, exatamente. Porque, né, eu falei, puta, eu errei, cara. E eu tenho a prova de que eu achei que era a Elisa, porque eu falei pro Rick antes. Falou. Eu tava no meio do livro e falei, é a Elisa, eu acho. Daí no fim a ver. Não, nisso eu não acredito, não, porque a gente sabe muito bem que o Duff sempre falou pra gente que ele vai ele vai abrir última página. Ele tá na primeira da última página. Ele sempre, ele fala que ele sempre faz isso. Então mas eu não fiz não, isso dessa vez. Eu não acredito, não, porque você fala que você faz isso. Eu não fiz isso. Cara, mas pra mim a originalidade foi a motivação do vilão. A gente tem, cara, em literatura, e você sabe que os vilões só querem duas coisas: destruir, dominar o mundo. Eles querem ou poder. Não, vamos falar num sentido mais amplo. Ah, tá. Eles querem ou poder, né? E aí vai, tipo, dominar o mundo, uhum, destruir o mundo, blá, blá, blá, blá. Ou, tipo, 80% das vezes, vingança. Vingança. Uhum. Tipo, quase toda a porra dos caras, nem que foi. Ou eles querem os dois. Assim como os heróis também. Cara, vingança, no caso. Aí você coloca pra fazer aquele que o pessoal chama, que pra mim não é, mas tipo de anti-herói, né? Exato, é o cara que o cara. Ele não é tão bonzinho assim, então ele quer vingança. Tá. E pra mim, a loucura que foi no Cano Negro, cara, descobrir a motivação dele, foi quando simplesmente ele é um arturiano que foi corrompido pela tormenta. Então, e tem partes da tormenta nele tudo, sim, né? Sim. Então, quando ele tá no mundo de Arton, o mundo de Arton rejeita toda a parte alienígena dele. Então ele fica em agonia extrema. Eu fico pensando. Eu não sou daqui. Eu fico pensando como é que ele luta daquele jeito, na dor que ele fala que ele sente. Raiva. Pra você ver. Tipo, é a porra ele do Cable, né? Fora, né? É a porra do Cable, exatamente, né? Exatamente. Ele põe pra fora. Ele põe pra fora. Se tivesse que controlar o tecnovírus, seria o mutante mais foda. É. E quando ele entra numa área de tormenta, a área de tormenta rejeita a parte arturiana dele. Ele também não se sente em casa. Então, na verdade, o cara. O Crânio Negro, ou ela, né? É difícil que a gente não consegue mais falar ela. É sempre o Crânio Negro. É tipo, muito difícil. O Crânio Negro, ele é um vilão que ele simplesmente quer não sentir dor. Eu quero um local. A busca maior dele é exatamente essa. Eu quero um se local. Encontrar. Eu quero me encontrar. Uma casa. E é bonito isso que o Caldela põe, porque é exatamente isso. Você tem um vilão, mas com uma motivação bonita de, tipo, eu quero me encontrar como tipo, todo ser humano quer se encontrar. Que é normalmente a jornada do herói. De herói, o herói quer se encontrar. Descobri quem que eu sou, né? Vou atrás da minha identidade, vou atrás do meu pai. Aquele coloca um vilão querendo se encontrar. Sabe, trazendo essa coisa bonita de encontrar um lugar, eu só quero me encontrar. Sim. Quero ter um lar, né? Uma casa. Um lugar só meu, sabe? Eu quero me sentir bem comigo mesmo. Tipo. Então essa motivação que o Caldela põe é muito legal, cara. E pra isso eu vou fazer o quê? Destruir o mundo dos outros. Tá no caminho. Ou seja, volta pra minha afirmação. No primeiro livro, a Elisa é uma vadia. Mas é que tá no caminho, cara. Tá no caminho, vai buscar até o fim. Tá no caminho, né, cara? Igual o Siler, né, cara? Tipo, cortava a cabeça das pessoas pra funcionar lá dentro. Até o fim. Eu não quero matar, só quero ver como funciona. Não, ele quer matar. Porque depois ele podia fazer. Depois... Tá, não foi um bom exemplo. É. Mas que ele quer realmente só que é um lugar pra ficar tranquilo. E tanto que o Orion fica toda vez indo pra ele e fala assim... Saia, minha batalha não é pra você. Pelo amor de Deus, para de ser chato, seu velho barbudo. Some daqui... Ele quer. E aí, cara, o começo do terceiro livro, que daí conta a volta da Elisa e o porquê daí o Crânio Negro era todo aquele jeito que, porra, cara, os diabretes, cara, ter feito uma armadura com todas as lembranças dele. Exato, dela, cara. Né? Tipo, então ficava. É aquela coisa, ficava tateando ela, mas ela não poderia ter porque arrancou do corpo. Então ela ficava toda hora buscando. Por isso que ela torturava tudo aquilo de gente. Que é o que mais e colocou a porra do anel de felicidade no dedo dela. Então a felicidade sempre gostando, mas sempre do lado de fora. Tipo, era impossível ser feliz, tá ligado? E era impossível se encontrar porque todas as memórias foram retiradas. E o mais interessante dessa parte do Diabrete, agora que a gente pode falar um pouco mais, é exatamente o plot que ele coloca quando o Valen tá entregando suas coisas, quando o Diabrete pede o amor. E ele troca o amor. Sim. Que na verdade quem perde é a Elisa, que perde... O que o Valen não ama mais. Eles simplesmente deixam de se gostar. Exato. E aí ela perde tudo que ela tinha, praticamente, tá ligado? Eu achei muito legal. E bem simbólico, né? Os objetos que foram feitos com os sentimentos dele, né? Que eu acho até engraçado os diabretes falando, assim... O pessoal vem aqui e acha que a gente quer comprar alma. Tolos. E aí cedem as outras coisas que são muito mais importantes facilmente porque acha que a barganha é a alma, né? Não, né? É o anel que é a felicidade. Isso. O amor vira um escudo. É, né? Exatamente. Tipo, proteção. Né? A coragem vira uma adaga. Que puta que pariu, mano. Tem que ter coragem pra atacar com uma faca. Exatamente. Cara. É que em vários filmes a gente vê, né? Se você quer matar de verdade, saber como é matar uma pessoa, você não dá um tiro nela. Você esfaqueia ela. É. E a juventude era as manoplas, né? Tipo, que é a força na mão, né? A destreza, né, cara? Muito legal essa parte. Muito foda, cara. E depois o Crânio Negro acha um lugarzinho pra ele. É, nessa história aí do Que é engraçado nisso, que daí você vê as personalidades de cada lord, que o Gavitz, que é o cara que é o estrategista, né, o general, como se apresenta, né? Como a galera fica muito debatendo como é que é, eles viram, e o Igashera, que era o que tinha atacado em Tamurá, que tipo, era o cara que era a destruição pura, né? Ele só quer destruir, não quer construir nada. Quero que vira um tapete liso todo esse lugar, toda a Arton. Ou como tá discordando muito, o Galvitz vira. Eu acho que Gashera deve ser o Lorde da área de coisa de Glory. Tá ligado? E aí ele acende e você, mas toda a área precisa ter um Lorde. Então vamos presentear Crânio Negro. Aí, olha que foda, cara. A gente prometeu isso pra ele. Né? De novo a porra dos filha da puta, né? Tipo, não, a gente não mente. A gente prometeu pro Crânio Negro isso. Um lugar. Ela ia ter o seu lugar, então ela vai ter o seu lugar. Ela vai ter o seu lugar. A área de tormenta de... Aí, tanto que termina, né? E Gashera vai pra pro reino de Glória. O Crânio Negro fica como Lorde de Tamurá. Caralho, cara. Pronto. E ela se encontra naquele lugar. E ela, quando ela quer fazer, ela não quer fazer um castelo. Ela fala pra Agatha, né? Não, eu quero uma casa, uma mesa bamba, três cadeiras, uma chaleira sempre na coisa. Isso é foda, né? E aí traz todo o grupo, né? Tá o Ashley lá, contra gosto, né? O Rufus, o Gregor, a Nikaela e o Massata acorrentados no centro da tormenta que ela criou. Ela e o Valen, que é o filho do Orion, que chama Valen também, e que ela ganhou. Ela falou assim, pronto, agora tá todo mundo aqui. Só não tá Artorias, que infelizmente morreu. Que ele se rebelou. Que é bem foda. Ele se rebelou. Que ele conseguiu resistir a corrupção. A corrupção no fim. Conseguiu expelir. É, por pura força de vontade. Isso mostra o que é a porra do Minotauro, clérigo do Deus da Força, rapaz. Foi foda. E ele tava todo destruído. Foi a conversinha com o Ashton que consegue convencer todo mundo. Sim. Né? Aquela lábia dele? Foi o Ashton que. Lábia que ele voltou a ter, porque ele tinha desencanado dessa porra totalmente, cara. Sim. Que caraca, Guilda sem nome, né? Sem nome, né, cara? Achei muito foda. Normalmente nos livros e nas literaturas a gente vê que um curto período de tempo serve pra aflorar já todo o potencial que um herói tem. Uhum. No meu caso, não. Eu demorei 11 anos pra aprender a ser um escapista. É foda. E aí a cena é muito escrota, né? Dela, tipo, tendo no lugar dela ali, é muito. Nossa, cara. É, pra alguém que não tava nem aqui nem ali, ascendeu pra ser uma Lorde da Tormenta, cara. Porque agora eu tenho um lugar meu, porque eu tenho um local que, como ele me pertence. Agora a Tormenta me pertence. Esse lugar me porque, pertence. Então, o lado da Tormenta não me nega. Porque ela me pertence. E eu tô em Arton. Então, agora finalmente eu tenho um lugar híbrido. Tá ligado? Tipo, pra mim, né? Eu acho, cara, que vilão foda, cara. Que vilão foda. E, apesar de tudo, você consegue odiar ele, sim. Sim, consegue. Sim. Consegue. Sim. Eu já não gostava muito da Beat. Quando ela era Elisa, depois botou uma armadura preta e ia gostar por quê? Escondeu os peitos, é que eu gosto menos. Porque eu não gosto muito desse negócio que tá agora com essa ondinha, agora que todo vilão tem que estar com razões, e aí ele sempre é humano, então você não tem mais a questão do... É, eles deram uma humanizada bem maior, bem maior dos vilões. Deram uma tirada agora nesse maniqueísmo. É. O Leonardo, ela tirou pra mostrar, tipo, não, a razão pra ele fazer tudo isso não é porque ele é mau, né? Simplesmente. Mas ele é. Ele é, claro. Ligado? Tipo, ele é mau. É, ele é mau. A razão pra ele fazer tudo isso aqui não é porque ele nasceu simplesmente assim, tipo, não. Ele passou por um monte de coisa foda, né? Mas ele virou algo que tá além da corrupção, tá ligado? Tipo, além da redenção, já tá corrupto no máximo. Exatamente. Né? Agora, foda mesmo, já que falamos do vilão. É o cara que vai levar toda essa linha pra frente, né, meu? Puta pariu! E aí o Caldera se mostra novamente. Eu sei fazer o vilão aqui, e agora eu vou mostrar como é que faz um herói aqui. Caramba, de Rufus. Pera aí, agora a gente não ia falar do Darin? Rufus! Sir Aaron Blake. O único a entrar altivo no salão na manhã seguinte foi Orion. Havia uma profusão de olheiras, murmúrios nervosos. Apenas o réu estava em paz com o futuro. Sem demora, chegou a decisão de Allen Thorin. Não creio estarmos diante do mentor de uma conspiração herética, cavaleiros. Disse o alto comandante. Também não tenho certeza se estamos frente a um herói. A decisão sobre a culpa ou inocência de Sir Orion Drake cabe ao tribunal. Sua pena, se for considerado culpado, é banimento. Significava expulsão da ordem, revogação de todos os títulos, perda do brasão, perda das terras, a sagração anulada. Ora, eu não seria mais Lorde, ou Cavaleiro da Luz, ou mesmo Cavaleiro, e não seria mais bem-vindo em Beofeld. Restava o veredito. Todos eram ouvidos, mas a decisão tinha o peso dos títulos. A palavra dos dias anteriores ecoavam pelo tribunal. Os cavaleiros alternavam-se entre fixar o rosto do antigo herói e desviar os olhos. Impossível ignorar seu passado. Impossível ignorar seus crimes. A Trindade desejava sua cabeça, mas o rei professava confiança. Orion Drake foi um bravo como poucos, mas cometeram atos terríveis. Erros ou crimes? Um cavaleiro deu um passo para trás. Abstinha-se, julgava-se incapaz de decidir, abria a mão de ser ouvido. Logo outro. E outro. A Trindade trocou um olhar conspiratório. Não era o desenrolar planejado. Mais e mais cavaleiros andavam um passo para trás. Muitos por medo das consequências de desagradar qualquer um dos lados. Alguns por desconforto de mostrar uma posição, enquanto tantos outros ficavam neutros. A maioria porque viam-se abaixo daquele universo de atrocidades, heroísmos, deuses. Como julgar um homem que fazia tremer o mundo? Os cavaleiros sem distinção afastavam-se, aos poucos. O círculo quase ao mesmo tempo. Os comandantes. Mais e mais uma onda, até que restou um punhado. Bernard Branalon, a Trindade, Alen Thorin e Ora. Kulok Garon dirigiu um olhar incisivo para seus dois companheiros. Vizal Denant levantou-se da cadeira e andou para trás. Sir! Disse Garon. O alto comandante calou-se em um gesto. Stouthaird tremia. Olhou os demais cavaleiros. Ergueu-se, deu um passo para trás. Ele e Denan evitavam o rosto de Kulok Garon. O próprio Sir Kulok via seu plano desmoronar, sozinho agora. Bernard Branalon deu um passo para trás. Desculpe, disse Pagnarme Galante. Obrigado, disse Orion. Alen Thorin Greenfield examinou a sala. Gostaria que Philip Donovan estivesse aqui, disse. E era o antecessor de Alen Thorin como alto comandante e seu mentor. Sua morte chegara a pôr em risco a existência da Ordem. Talvez Sir Donovan possuísse a sabedoria para tomar essa decisão. Reconheço não estar à altura do que discutimos. Cavaleiros. Alen Thorin levantou-se e deu um passo para trás. Restava Kulok Garaon. Sobre ele, apenas, repousava o destino de Orion. Não havia quem interceder, não havia quem pudesse impedir. A Ordem abriu a mão e sua voz era a única que restava. Correu os olhos. Estaria se colocando acima de todos. Acima do Alto Comandante. Estaria dizendo a toda a Ordem da Luz que julgava-se capaz de decidir o que a própria Ordem não conseguira. Seu veredito entraria para os registros. Uma pretensão para sempre lembrada. Ergueu-se. Deu um passo para trás. A Ordem da Luz fora incapaz. Orion permanecia no centro. Agora com todos de pé, à sua volta. Só resta um cavaleiro aqui, Sir. Disse Alen Thorin Greenfeld. Todos nós abrimos mão de julgar. E, embora o réu não tenha direito a voto, você é o que nos resta. Ninguém sabia o que fazer. Era possível convocar outros cavaleiros, mas o fardo agora era muito grande. Era possível entregar a decisão ao rei, mas a Ordem não desejava submeter-se tanto, e ainda menos a Trindade. Restava um cavaleiro. Orion. Acha-se capaz de decidir o que toda a Ordem não pôde? Disse Alen Thorin. Sim, disse Orion. E como se julga? Culpado! Sir Orion Drake, cara, que realmente, cara, somente um cara desse pra tá à altura de um vilão daqui. Exatamente. Do e caraca, é o cara, tipo, bom e leal, de uma forma... Leal e neutro, cara. Né? Leal e então. Neutro. E olha lá ainda algumas vezes, cara, puta cara. É leal a quê? Ele consegue fazer um herói ainda com muitos quês e porquês. Muitos, cara. Caraca. É muito foda imaginar o Orion Drake. Eu fiquei viajando nesse livro, quase quis fazer depois, acabar fazendo mestrado, pegar até fazer esse livro de mestrado. Não usem drogas. Comecei a pesquisar muitas coisas, entrar em tipo, muito forte discussão, muitas coisas, e aí num deles eu encontrei o Nanau Caldela falando, né, num dos fóruns, que ele tinha muita dificuldade de manter na linha justamente o Arnold Grey. Olha que engraçado, que é o personagem que pra gente não mais na linha de todos. Se você lê o livro, ele tá o tempo inteiro tentando fugir da linha. Fugir da missão, fugir do objetivo, arrumando mais e mais coisas pra não fazer aquilo que ele tem que fazer. Sim, mas ele tem. Mas ele é um personagem tipo, centrado tipo, ao extremo. É alguém que é muito foda, alguém que tem muita consciência na cabeça dele da separação de certo e errado. Exato. Sim, exato. Né? Pra ele o mundo é preto e branco. Isso. É, cara, é isso, apesar dele ser o cavaleiro cinzento. Apesar dele ser cinzento, pra ele o mundo é preto e branco. Que loucura. Que. Pra mim fica muito foda, claro, essa parte que quando eles estão escapam de Charchantalas, estão naquela Vila Fantasma, saindo de Charchantalas. Uhum. Ou Scarchantalas. Scarchantalas. Porque Scarchantalas. Que estão naquela Ilha Fantasma, que são as cidades fantasmas, que são as cidades das possibilidades. Que todo mundo, Ingra, Indalino, Edaurus, todo mundo se vê aquilo que poderia ter sido. Sim. E aí todo o capítulo descrevendo todo mundo. No final, Orion aparece sem um braço. Com a mesma armadura, com a mesma túnica e a mesma espada. Tipo, e aí Dalina depois, no capítulo seguinte, pergunta pra ele: não existe a menor possibilidade de você fazer algo diferente na sua vida. Ser outra pessoa, não. Tipo, Orion era Orion e será Orion pra sempre. Imagina o Orion na vida real sendo um dos caras mais chatos do mundo. Não, ele é, né, cara? Ele é muito chato, mas é muito bom. Tipo, você vê o próprio Edaurus que fica reclamando de toda a questão élfica dele, ainda assim ele foi tratado com túnicas de. Realeza élfica. Então, apesar de tudo que ele podia até ser uma coisa que ele não queria, mas no fundo ainda existia uma possibilidade dele ser aquilo. Tipo, o Orion não existia a menor possibilidade de ele fazer nada do que ele fez diferente. Tipo, e aí você pensar que o Leonardo Cadel fala assim, eu escrevi lá no fórum falando que, meu, eu tinha muita dificuldade de manter o Orion, tipo, no lugar dele, porque o Orion, ele me escapava a todo momento, né? Você fala, puta, cara, que personagem. Filha da puta, né, cara, de forte. É, forte pra caramba. O cara foge da pena do papel. Mas é, porque quanto mais forte o personagem, mais difícil é se trabalhar com ele, cara. É exatamente cara assim. Cara forte é um exemplo bom de ser. Exatamente, cara. Ele pra mim, ele é o cara, tipo, quando você vê nos filmes, ah, não, porque você é o cara que faz aquilo que tem que ser feito. Não, cara. O Orion Grey que faz aquilo que tem que ele ser feito. Ele de fato cara. Faz. É a melhor definição dele. Sim. Ele é o cara que faz aquilo que tem que ser feito, não importa. Exato. É a definição de herói do Shakespeare. Né? Do Shakespeare tem lá no Manual de Sobrevivência, ele fala que heróis são homens que fizeram o que tinha que ser feito. Exato. E arcaram com as consequências dos seus atos. Exato, e ele também faz isso, cara. É isso que cara, finalmente, cara, pra mim caiu assim no colo assim um personagem tipo, que tá, faz e arca. Esse é o herói. Esse é totalmente o herói, cara. Ele vai indo e vai fazendo o que tem que fazer e vai levando toda a história do que o livro vai apresentando pra gente. Tem o dedinho dele, vai indo exatamente. E vai com ele ao mesmo tempo. É incrível, cara. Cara, você fica pensando, cara, é muito impossível. Na época eu jogava RPG na Araraquara, o meu mestre lá de RPG falou: ah, você não quer. Ele tinha mostrado pra ele os livros, né? Os abu, e falou: ah, você gosta tanto, faz o personagem do Orion Drake. Tudo. Eu falei, mano, não dá. Eu não consigo. É difícil demais. Não é impossível. É muito, cara. E não dá pro. Deve ser pior ainda pro mestre lidar com um jogador assim na mesa, cara. E pro resto do grupo. Eles vão matar o cara. Ou vão largar ele numa vila em algum momento. É porque ele não é o cavaleiro galante em cima de um cavalo. Uhum. Não é. Não. Mas, tipo, ele. Que é o que ele fala. Cara, tem umas falas dele, tipo, muito filho da puta. Quando ele tá. O Orion fica nessa coisa que eu tenho que fazer aquilo que mesmo tem que ser feito. Quando ele chega no exército do reinado, que já tá no segundo livro, que depois já da parte que foi corrompido, que conseguiu limpar tudo, que tem aquele general, nossa, ele olha. Essa parte, cara. E ele fala: ah, o problema desse general, tipo, ele é adequado. Né? Ah. Tipo assim, não. Tipo, a gente não precisa de alguma coisa adequada. Não. Né? E ele vai e daí. Precisa de um herói. E a gente precisa de um herói, porque os caras estão tendo que fazer uma luta contra um inimigo. Com um exército maior e é mais forte individualmente. Uhum. Cada um é mais forte. E que ele chega no cara e me fala, só me dê o exército, me dê o comando. O cara fala, não, você tá brincando comigo. Não, me dê, não, você tá brincando. Me dê, eu não quero fazer isso, mas tipo, eu preciso fazer isso. Eu não quero o controle do exército reinado. Mas eu preciso, porque é o único jeito de vencer. Tipo, não, então eu te desafio. Que, mano, ele desafia. Ele chega pra desafiar o cara. E vira e fala pro cara, fala assim, você é o melhor homem? Né? E aí ele fala, o cara fala assim, ah, eu sou... Você tem certeza absoluta disso, porque contra o inimigo não pode restar dúvida. Aí ele fala assim, sou, então tudo bem, então eu deponho minha arma que você ganhou, né? Eu saí fora. Aí, tipo, da descrição dele, ele fecha E ele odeia ele mesmo, que ele tem que fazer, mas ele fala pra ele mesmo que é preciso. Aí ele fala, mas existe alguém aqui que acha que o fulano de tal não é o melhor general pra esse reino? Que por favor me siga. E aí toda a colina desce pra seguir ele, até que o cara grita, tipo, o comando é seu. Aí o Oro, tipo, de novo torce a boca, tipo, não quer fazer aquilo, e ele pergunta, o quê? Eu não escutei. Fala mais alto, tá ligado? Tipo, o comando é seu, tá ligado? Tipo, ele, tá, tudo bem, então. Comando é meu. E aí, aquele negócio de que arcará com os atos, porque o cara vira e fala pra ele, quando você voltar pra lá, nós vamos resolver isso que você foi, debandou, né? Você foi contra o seu general. Aham. Uhum. Você deserdou, fez outros deserdarem também, tá ligado? E aí ele fala, se a gente se encontrar depois, se você quiser, se você estiver vivo, é melhor você rezar pra não estar. Aí melhor o Oro respondendo depois, tipo, um pensamento, né? Péssima saída, péssima bravata, um ótimo general, um péssimo herói. Exatamente, cara, esse é o Orion Drake. Cara, pra mim o Orion, ele se define no primeiro capítulo dele, no quando ele é o Cavalariço. Que ele vai. É o segundo capítulo do livro. O primeiro capítulo dele e o segundo do livro. Sim. Ele vai, ele tá lá tendo que matar o cavalo dele. Ele gosta daquele cavalo. Ainda o Ingram vai, conversa com ele, tipo: não, mas você gosta tanto desse cavalo, você nem deu nome pra ele. Nada meu tem nome, mestre Ingram. Nada meu tem nome. Isso é verdade. Né? Ah, por que você foi com esse teatro de ser um cavalariço? Ele me deu comida, me deu abrigo e ele disse que era pra eu trabalhar como cavalariço. Eu vou ser um cavalariço. Até o momento que, tipo, chega o Ashton, daí ele fala, tá vindo o exército. Ali, naquele momento, ele vê o general da fortaleza titubeando. Você, vai, busque minha armadura. Não sei o que lá, já começa a distribuir ordem pra galera e todo mundo. Por quê? Porque ele percebeu ali que os soldados estavam ansiosos pra receber ordens. Sim. Eles não aguentavam mais aquele general babaca ali. Ali, pra mim, mostra quem é o Sr. Orion Drake. Que fala até no livro, né? Fala assim, e se despiu o cavalariço e vestiu a armadura o cavaleiro general. Exato. Né? Tipo, os caras falam, e o general não tava na armadura. Tava nas costas retas. Né? E nos ombros largos. Nos ombros largos e na voz firme. Que tipo, é o que eu falo, ele é o cara que faz o que tem que ser feito. Exato. Eu tinha que ser um cavalariço, eu era um cavalariço. Agora eu não posso mais. Eu tive que matar meu cavalo? Eu vou matar meu cavalo. Eu gosto dele, mas eu mato meu cavalo. Eu acho errado matar o cavalo aqui no meio dos outros cavalos, mas eu recebi a ordem de matar ele aqui, tudo bem, eu mato ele aqui. Uhum. Eu tenho que matar a Idalina pra surgir o terceiro, a gente ganhar a guerra contra a Tormenta? Então, eu mato a Idalina. Puta, vai tomar no cu, Orion Drake! Ele adorava aquela menina. Ele é apaixonado tudo. Porque naquele momento que eles vão buscar as deusas, que ele busca a deusa da sedução, uhum, que a Vanessa não vê o Orion, e aí o Orion fala assim também que não viu a Vanessa, nós sabemos quem ele viu. Ele viu a Idalina. Ele viu a Idalina sozinho, é óbvio. E ele mata, cara, ele mata. Visto os olhos. E por isso que ele ficou quieto, ficou de boa. E ninguém. Tipo, e ele mata, e fala assim, não, porque eu tenho que fazer isso aqui, fala, desculpa, não tem como. Né? Tipo, você tá sem Deus, tá um caos total, mas eu vou reunir um exército de deuses menores pra invadir a porra da Tormenta. Exatamente. Mas porra, os deuses menores são necessários agora pra Tormenta não vem. Foda-se, Arton, meu filho tá lá, tá ligado? Tipo, o que a gente tem que fazer agora é isso, e acabou. E não importa se o resto do mundo inteiro vai arder, né? Tipo, cara, mano, é muito impossível ser Arton Drake, cara. É muito... Mano, a impossibilidade do Sr. Drake tá no último capítulo dele, cara. Nossa! Não. Aquilo ali eu me macho, cara. Tá. O Calmir vira e fala, você revogou uma punição minha, você corrompeu uma ordem de cavalaria, ao mesmo tempo você acabou com uma área... Não, você atraiu deuses menores. É que não está tudo. É um monte de merda. E daí ele vai e fala as coisas, tipo, você acabou com uma área de tormenta, você salvou não sei o que lá, tal... Eu não sei o que fazer com você, Orion Drake. Tipo, é o Deus da justiça. O juiz. O cara que era Deus da justiça antes da merda da justiça ser criada. É. Exato. O que eu faço com você? E o Orion fala, eu acho que depois de tudo que eu fiz, eu mereço viver com a minha família tranquilo. E mostra o Orion com a Vanessa e o Valen na Terra. Que foi com a minha pessoa. Que se faça justiça. Que se faça puta, cara. Cara. Mas também, depois de tudo, cara, parte da vida do Orion foi atrás da porra do pai dele. Outra parte da vida dele, ele teve que ir atrás do filho dele. Que foi tirado dele porque ele ficou atrás do pai dele a vida inteira. Então, assim, é uma vida inteira de merda, cara. De, tipo, é uma vida inteira de servidão, porra, cara. Servidão. Eu não posso parar quieto. É uma vida inteira de servidão, descansar, cara. E aí, ser feliz. E olha como é legal então, o que o Caldela faz, que é a mesma coisa do Crânio Negro. No fim, ele só queria o seu lugar, ele só ficou, só se achou. Ele só queria ter um lugar pra ele. Tanto é exatamente que... o mesmo plot do É, tanto Crânio que Negro. As últimas duas frases são... Orion e Vanessa viveram felizes na vida, Elisa e Valen viveram felizes na morte. Exato. Tipo, os dois estão a mesma coisa. É, porque o Caldela já faz a ligação quando ele é parente do Valen. Nossa, isso é foda, né, velho? Isso é... Eu só Mano, mais foda do que isso é o próprio Cavaleiro Risonho, cara. Que ele também girou essa história como ninguém, né? Sim. Ninguém movimentou o Orion mais do Cavaleiro Risonho. Sim. Mais o Cavaleiro Risonho, mas o Leonel Caldela... Eu só não gostei porque depois o Caldela fez assim, ó, pra quem não pegou ainda, eu vou falar. É. Que daí o Cavaleiro Risonho conta que ele tinha ido lá, fudido da mãe do Valen, criado ele. Um mês depois ele fez o Orion com a Lady lá, do Lady Drake lá. E aí, o problema maior é você imaginar, né, tipo, que o Crânio Negro, o Gabriel Rizzoni fala que ele tinha fodido uma prostituta, né, numa casinha, né, tipo, com três cadeiras, uma mesa bamba, uma chaleira sempre no fogão, e saiu sem pagar. Tipo, putz, ele dá isso no começo do 3, tá ligado? Um estouro, fala, cara. Puta, o Orion com o Valen são irmãos. Exato. Meio-irmãos, né? Meio-irmãos. Tipo, vai tomar no cu! Aí você vê, tipo, a porra do NIMBY tá trabalhando tudo. Todo, o Cavaleiro Risonho é o exemplo daquela frase que eu falei no começo. Que Calmir tem o tabuleiro, mas quem move as peças é NIMBY. É. Porque ele conseguia mover, ele moveu as peças. Ele moveu o Orion, ele moveu o Crânio Negro, ele moveu todo mundo. Ele não é ninguém na porra da história. Exatamente, ele só é... Não, é, mas é a representação de... É o que eu ia falar, ele é NIMBY. Ela é essa representação de NIMBY dentro. Mesmo. Porque... Ele é a representação do destino, do caos, do né? caos que NIMBY causa na Terra. E é engraçado, relendo depois todos eles pra perceber essa parte do NIMBY, o NIMBY realmente, no primeiro livro, o primeiro deus que Glórien vai conversar pra trazer a Tormenta, depois de Thanatu, porque Thanatu revela pra ela a ordem da Numerologia Morta. Que depois, era o necessário. É, que é o primeiro que ela vai conversar pra trazer... O primeiro é o NIMBY. No livro 2, os deuses não aparecem. Mas você vê que quem que coloca os caras no caminho, o Ygran com o Zebedias Nash, no caminho, é o Lorenzo, que é o porra lá do mendigo, lá do Rei dos Mendigos. É. Que é um clérigo de NIMBY. De NIMBY. Os caras vão pegar a Píscara Negra lá numa cancha lá do Unicórnio Negro, que foi feita inteira cultuando NIMBY. O próprio bandido com o Orion... O Dari. Isso, Dari. Tipo. Não, o bandido do cavalo. Ah, sim. É o cavalo do. É a porra do NIMBY. É. O Darren, que depois é o escudeiro dele, ele tem 18 classes diferentes de personagem. Exatamente. Tanto que o filho da mãe no final vira a porra do Cavaleiro Risonho. Mais ainda acho foda a porra da guilda que ele faz parte, com o Tubok, que é o anão lá. Que a missão é ajudar os cavaleiros sem que eles saibam, tá ligado? Os caras são totais agentes de NIMBY, tá ligado? Quem é NIMBY? Apesar que é mais que NIMBY do que NIMBY, né? Porque ele tem não, propósito. Não, mas eles são de NIMBY. É, mas é que ele é diferente porque tem propósito ali, né, cara? Tem um certo propósito. Tá, tudo bem, eu tô falando, não tô questionando isso, tô questionando só que... Pra mim ainda, eu fico em dúvida, independente do Manoel Cadela virou e falou, não é... Foda-se, depois que ele escreveu o livro, eu interdo ele do jeito que eu quiser. Exatamente. Estamos aqui pra isso, mas... Tanto que eu acho foda que quando eles encontram de novo o Tex Scorpio Mako, né? Que ele fala, que o Vanessa e o Orion falam pra ele, né? Assim, você parece muito um clérigo de NIMBY, um servo de NIMBY, né? Ele vem e fala assim, não sou. Ele fala assim, como você não é? No que eu faço, existe método. No que eu faço existe propósito. Entendeu? Nós temos uma maneira de fazer isso, nós temos um objetivo para alcançar isso. Isso não é caos. Exatamente. Entendeu? Caos é o capô do Cavaleiro Risonho. Tanto que o Cavaleiro Risonho, quando o Zebedias Nash também vira e fala para ele, o Zebedias fala, isso não é caos, o que você fez com o Orion foi de propósito. Ele falou, o Orion é um caso à parte. Mas as outras coisas ele faz, é que ele ajuda. Eu ajudei gente, eu tirei famílias da pobreza. Exato. Eu ajudei pessoas a se tornarem cavaleiros, eu ajudei uma mulher a se tornar maga. É que eu fiquei puto medo quando a gente falou isso. Não sei que alguma personagem, a gente sabe, né? É. E, então, ainda assim, tipo, o Tubok talvez eu não enxergo tanto Nimb, mais que Nimb, talvez. Mas tá ali movimentando ainda. Tipo, a porra do Nimb movimenta tudo, cara. A merda inteira, cara. Sim, o tempo todo. Só que quem que resolve toda a treta é um servo do Calmir, que é o Orandre. É, pois é. Que ali já não tava muito servindo mais. Já não tá tão assim, né? Já tava uma loucura. Tava porque o cara foi até a porra de Ordine, que era o reino de Calmir, e foi sendo julgado lá por ele. Tá ligado? E o Deus da Justiça aprovou o que ele fez. Exatamente. Então, tava servo dele. Fora que o lema dos caras, tipo, das trevas trazemos a luz, a ordem da luz, ele pode fazer, faz parte, tipo. Ele nunca deixou de ser um cavaleiro, tá ligado? Pois é. Era um lampião aceso? Disse Bernard Branelon. Pai, respondeu a criança, eu já tenho 7 anos. O paquiderme galante desarrumou o cabelo de seu filho e ajeitou as cobertas sobre ele. É mesmo, não é? 7 anos e já quase um cavaleiro. Quero lutar contra o Crânio Negro? O pequeno Corer Branelon sentou-se na cama. Quero! Com um riso luminoso. Durma primeiro, comandante. Cavaleiros da Luz precisam de sono. O menino ainda protestou. Disse que não estava cansado, que tinha muito a fazer. Bernard soprou o lampião, beijou a testa do filho e, antes que saísse do quarto, Corin já estava sonhando. Fechou a porta e encostou-se na parede, suspirando. Camille riu. Achei que não fosse parar de pedir histórias de cavalaria, disse a clériga. Esse torneio foi a pior coisa do mundo para pais como eu. Todos os garotos estão com as cabeças cheias de galanteria. Achei que isso fosse passar alguns meses, mas eles continuam. Ora, pelo que me recordo, foi você quem insistiu para que Corno viesse à cidade, Sir Bernard. Isso é o pior dessas pestes. Dominam a cabeça da gente. Mais uma vez, obrigado por estar me ajudando, Camille. Não é de quê, Sir Branelon. Eu vou verificar Corin no meio da noite, se o senhor não se importar. Antes disso, não gostaria de tomar uma ânfora de vinho nos meus aposentos? Boa noite, Bernard. Depois de Valen apagado, Bernard debruçou-se sobre planos de batalha, cálculos de rações, equipamentos, estratégias. Filhos e guerra eram o melhor da vida. Faltava apenas uma boa mulher, pensou Sir Branelon. Mas isso já estava sendo arranjado. A noite já ia velha quando largou os pergaminhos e depositou sua prodigiosa massa na cama. Poucas horas depois, foi acordado com os protestos de Valen. Chamou uma das amas, verificou tudo que não exigia seios, aprontou o moleque. Enquanto Valen Drake fazia sua refeição, Bernard decidiu checar o próprio filho. Na madrugada, as botas do paquiderme galante ecoavam nos corredores do Castelo da Luz. O silêncio noturno estava mais vazio, o ar mais parado. Bernard não viu um único guarda de seus aposentos até o quarto de Corin. Pelos eriçados. Mas, quando abriu a porta, relaxou com o som manso da respiração do filho. Pé ante pé, foi até ele e ajeitou de novo as cobertas. Corin resmungou, virou-se na cama. Bernard sorriu por trás da barba de urso. Mas um cheiro. Havia um odor vago, estranho, no quarto. Bernard ergueu o nariz, farejando o ar. Fechou a porta para examinar melhor. Os olhos, desacostumados à escuridão, fizeram a vista preta. Ele tateou em busca do lampião e acendeu. E viu a poça. E viu o corpo. Camille estava atrás da porta. Peito e estômago, uma enorme fenda. Uma estaca de ferro trespassava-lhe o pescoço, deixando a suspensa na parede. E um bilhete, escrito a dedo com sangue. Sorte do garoto não querer um lampião aceso. Como a gente falou no começo das mudanças que a Tormenta trouxe, ela acabou trazendo outro tipo de mudança, que é uma mudança geopolítica de todo modo de Arton ali. Estruturar, né? E as estruturas que Arton teve que tomar pra poder combater isso. E aí as pessoas que viram essa fatalidade pra poder tomarem, ganharem força, ganhar vantagem em cima de toda... De toda parte que aconteceu dessa tormenta, né? O Orion, quando ele é expulso de Belfield, ele... Belfield. Eu também invento os nomes, cara. Não me censure. Eu também saco as coisas. E ele, eu lembro que ele encontra um carinha no meio, assim, que ainda puta nome que o cara deu pra ele, que era Eustace, né? Tipo, que Eustáquio de estático, né? Estático. De que ele fala até do cara falando assim que essa guerra toda da tormenta, da queda de Glórien, tudo mais, você até alguém deve estar ganhando muito dinheiro com isso, viu, Sir? Tipo, ele fala que existe sempre gente que lucra e consegue fazer as coisas na desgraça. Todo mundo botou cagando, cara, mas mano, a gente vai pegar e tentar um lucro. Mas a gente sempre vê isso em filme, não é de filme? Apocalipse. O mundo está destruindo, tá acabando. Tem sempre um filho da puta quebrando a janela da loja eletrônica, roubando TV, você não vai de lá. E não é só isso, a gente viu no... A gente não tem mais energia elétrica o cara fazendo isso. A gente vê no mundo real, cara. Primeira e Segunda Guerra, os Estados Unidos saiu riquíssimo e poderosíssimos. Se não fossem as duas guerras, não teria aí os Estados Unidos sendo o que é. Tá aí, alguém ganhando isso, cara. Talvez Juden mais do que Alemanha nazista. Talvez Estados Unidos, cara. Nessa parte, com certeza, absoluta. Essa parte, pra essa vertente... Mas é que a Alemanha nazista tentou fazer isso. Tentou, mas ela... Quando perdeu a guerra... Estados Unidos tá falando pra mim que a Alemanha nazista que deu certo! Eles usaram um método diferente e funcionou. Usou o método certo. Usaram o método certo. Querendo ou não, o American Way of Life é aceito em 80% do mundo. Exato. Eles implementaram aí a ideologia deles em quase todo mundo. Precisar fazer uma... Tem o preconceito que o mexicano não sabe trabalhar. Tem preconceito. Exato. Que brasileiro não sabe jogar MMORPG. É. Viu? Você vê como esse livro é foda, né? Olha isso, rapaz. Mas é porque essa guerra, indiretamente, a Shivana Sharkblade, que acaba unindo o Trebuch com o Yuden pra conseguir pegar o exército de Yuden pra lutar contra a Tormenta. Necessidade. O Mitkov. Não, que merece só uma vírgulazinha, que quem fez isso foi a mulher do Sir Orion Drake. A Vanessa. Que o que garantiria pra. Que o... No quarto não. O que iria garantir pra ela o novo cargo de sumo sacerdote do Deus da Guerra. Sumo sacerdote do Deus da Guerra. Do Deus da Guerra. Cara, Vanessa Drake, né, cara? Meu amigo. Cara, é sangue nos olhos. Isso é muito importante, que mais pra frente vocês vão saber o que ela vai fazer com isso. Inclusive, mais pra frente você vê que era sangue em um olho só. Tem essa. E ela mais pra frente, mas pra trás, ela perde o olho antes de fazer isso. E ó, Caldela dando as suas citadas, né? Nossa! Lado, uma homenagem a Sérgio Leone, passando pelo coveiro, pelo cara que fazia. Faz as. Os caixões. Ela passa e fala: hoje você terá trabalho, muito trabalho. Prepare que você terá muito trabalho. E a mulher é simplesmente foda. Ruiva. Tem que ser, brother. Ruiva, clériga do Deus da Guerra. Exatamente. E o melhor, né? Isso é mais pra quem é RPGista depois, mas o Orion, o alinhamento dele, como a gente falou no cast lá de personagens, lá de tendência, ele é leal e neutro. A Vanessa é leal e má. Leal e má. Tá ligado? Tipo, e os caras conseguem colocar uma personagem maligna que você gosta. Você torce. Sim, torce, cara. Puta, sim, eu adoro a Vanessa. E ela foda. Que une numa puta estratagema a Shivara, que é a rainha de Trebuch, com o Mitkov, que é o rei de. O príncipe de Uden, né? Que ele só vira rei quando casa. Exato. Que une e a tormenta que acabou gerando essa possibilidade, como a Vanessa adora falar, né? Tipo, se o inimigo não oferece condições de vitória, cria uma condição. É, Vanessa adora falar porque ela aprendeu com quem isso aí? Com quem? Fala de onde ela veio. Fala de onde veio essa frase. Mestre Arsenal, cara. É sempre um dedinho ali, né? Sempre. Primeira vez que eu ouvi ele falando isso foi pra filha dele. Foi foda. Foi. Lissandra, basta! Não diga mais bobagens! Chega de labúrias! Levante-se, vamos! Hein? Quem é? Quem é que tá aí? Quem disse isso? Sou eu, Lissandra. Mestre Arsenal. Sumo sacerdote do Deus da Guerra. E você tem isso e depois as reverberações disso, né? Porque Ilden aprende, Shivara depois fala que Ilden aprende com Tormenta. E fala, não, eles podem soltar as bravatas, né? Tipo de que, ah, nós, quem ousa vence. Né? Tem uma cena muito bonita que o Edaurus fala isso pro Talude. Uhum. Fala assim, ó, o modo de Ilden, ele fala quem ousa vence, né? Aí ele fala assim, tá, mas presta atenção, isso é só uma bravata, porque Ilden não faz isso. E Ilden, ele fez o quê? Ele simplesmente começou a se instalar nos reinos, ramificar os seus tentáculos pros reinos e começar a abraçar na política, é, sem ser guerra. Exatamente. Né? Puxando os reinos, porque se for os reinos necessários da proteção dele, contra a tormenta. É, sem ser guerra, mas com aquele dedinho daquilo, né? De tipo, olha lá, você vai precisar da gente pra que é isso? Proteger daquilo. A Alemanha nazista prendendo com os Estados Unidos. É. O que é isso? Ou vice-versa. É a guerra ao terror. Exato, a guerra ao terror. É o terror. Invadiremos outros países, por quê? Porque existem terroristas. É, porque nós temos que protegê-los. Nós temos que protegê-los. É o cara que ele faz. E vai ser, ele vai se incidindo dentro dos reinos, né? Tipo, como se fosse realmente como se fosse um vírus, né? E eu acho muito foda o Thorme falando de que... E o Ilden começou a se instalar e começou a fazer o jeito de Ilden em todos os reinos que estão lá, cara. Exatamente. Ilden Way of Life, cara. Ilden Way of Life, cara. Tipo, que coisa. E o mundo começa a se organizar por conta disso, né? Indiretamente por conta da tormenta. Não só porque os reinos têm que se fazer uma coalizão muito mais forte de exércitos para enfrentar, como a gente falou, tem gente que se aproveita e vai se aproveitando dessa oportunidade para poder pra colocar um conselheiro. Porra, o capítulo que tem no 3 é o cerco. Que eles começam a chegar os emissários, os regentes, pedindo autorização pro Thorme para aceitar conselheiros de Ilden. Uhum. Né? E aí, cara, é magistral, porque a primeira companhia de Ilden tá de novo fazendo a segurança do Thorme. Existe o Odgar, que é o general também de Ilden, que puta personagem legal, totalmente secundário, uhum, mas legal pra caramba. Aquele general. Igual teve no O Gladiador, também, que a cena quando o Imperador cai com o Maximus lá e ele fala, embanha todas as espadas, é o cara que, meu, é a primeira coisa, é o reino. Do quem que sair aí, eu vou defender, né? Que ele fala, né? Exato. E aí então, tipo, e os caras vão se instalando, e o mais legal é o Thorne falando, vai. É, porque vai, deixa! O que o Caldela passa isso pra gente agora é exatamente. Como o Thorme não é imperador à toa, que cara, ele consegue ver ou prever o futuro, entendeu? É o que eu falei no começo do jogador de xadrez. Isso, o mais surpreendente total de toda essa história do Thorme, eu tava lendo, é que o Bas já tinha lido, né? A gente leu em tempo diferente, mas quando eu tava lendo, na minha cabeça, eu tava que nem o Arcan da de também, Ferro. Eu fiquei também. Thorme, o que você está fazendo, Thorme? Fudeu, o Thorne tá deixando. Eu não conseguia. Eu não desista, Thorne. Exatamente. Foi muito gostoso, cara, ver o Du, cara. Tipo, falando, como é chorando. Tipo, mano, tipo, não pode, é o Thorne, cara. O que eles estão fazendo? Tipo, a posição do Du era muito igual do Ar quando ele vê o Thorne colocando a coroa, né, no chão. É? Aí ele falou assim, Thorne, tipo, ele falou assim, não, calma, tô só posando coroa aqui, eu não perdi ela. Ainda. Exato. Ligado? Tipo, então, a pose dele era de derrotado, né? Caraca, eu fiquei desesperado. Falei, mano, que merda é essa? Exatamente. Mas aí a gente vê o que o Thorne tava realmente traçando para acontecer. Porque ele deixou chegar no momento exato, cara. Ele sabia o que ele queria. Tanto que a hora que eu tava pensando exatamente como o Du, a hora que eu falei, ele desistiu, foi no momento que ele fala que as leis de Ilden serão as leis do reinado. No conselho que eles vão fazer de regência. Exatamente. É. Aí ali, a hora que ele fala assim, ele começa a falar sim, sim, sim pra tudo, eu falei, o Thorne tá realmente... E o Mitkov também fica, né? É, ele também tá pensando igual eu. O Mitkov tá pensando igual eu, porque o cara tá aceitando tudo, pô. Não, daí que o Mitkov começa a suspeitar, exatamente, né? Como assim? Peraí. Aceitou fazer a reunião dos regentes no território neutro. Isso já é, tipo, o Thorne não vai ter poder nenhum. Exatamente. Aí depois... E Ilden já tá com suas ramificações pra mostrar que se é neutro... É de Ilden. É de Ilden, porque Ilden tem mais... pontos, é que nem política, né? É. Tipo, tem mais pontos político. É que nem hora, eu tenho mais territórios conquistados. Exatamente. Sim. Então eu tenho maior força na hora de falar. E aí o Thorme responde na missiva pra ele falando: não, eu aceito que seja o território neutro com uma condição, desde que vigore as leis de Ilden. O Mitkov, quando lê aquilo, vira e fala pra Shivara, O que que esse velho tá tramando? Tá ligado? Tá estranho demais. Tá muito estranho, tipo, ele já tá. Será que ele desistiu, né? Tipo, tá me entregando já a coroa? Exatamente, cara. E aí ele vai na hora do regente e consegue fazer o seu plot twist ali e mostrar pra que veio, cara. Aí é demais. Pra se ver, reconquistar todo o poder dele de novo ali, velho. Consolidar, né, cara? Consolidar todo o poder dele e falar aí. Se existia alguém que achava que Uden ameaçava a coroa, ameaça porra nenhuma. Tá aqui. Foi por isso. Fiquem quietos. São só crianças do verão. Imperador não é à toa. Cara. É incrível isso, então, velho. Como diria nossa amiga Kathleen, que você odeia, mas eu adoro ela. Não é minha amiga não, cara. Vou é minha amiga Kathleen. São crianças do verão. No, e chegou o outono e caem como folhas. Exatamente, cara. Thorme alisou os bigodes. Yuden é responsável por minha segurança. Yuden ofereceu-me conselheiros e estrategistas. Yuden reforçou o exército do reinado, quando não pude. Através do exército, Yuden pode treinar nossa população para engrossar nossas fileiras. Mitkov observava, descrente. Shivar achou que iria enlouquecer por dividida. Os regentes não entendiam bem o que acontecia. Durante este ano, Yuden demonstrou seu poderio, continuou Thorme. Apenas um tolo negaria isso. E apenas um tolo negaria que precisamos do exército como uma nação, nos tempos atuais. Yuden tem muito a nos ensinar. Eu mesmo insisti que a lei de Yuden valesse nesse terreno neutro. Respirou. Não nego por um instante o valor de Yuden. Ergueu-se. Nego o valor e a hombridade da cobra peçonhenta chamada Mitkov Yudenak. Desejo uma guerra, maldito! Urrou Mitkov. Como imperador, eu nunca... Se desejasse uma guerra, já teria massacrado seu reino. Desejo a paz. Apenas digo a todos aqui presentes que Mitkov não é um guerreiro, não é um general. Sob seu comando, o reinado não será um lugar mais simples, de honra e militarismo. Teremos apenas mais intrigas, mais mentiras. Esse homem é um desequilibrado! Não pode ostentar uma única coroa! Um estrondo. Thorme esmurrou a mesa. Estamos aqui sob a lei de Yuden, majestades, disse o rei imperador. E segundo a lei de Yuden, convoca um duelo. Lembra-se dos costumes do seu próprio reino, Mitkov? Pela lei de Yuden, convoco um julgamento por combate. Era um costume antigo. Yuden utilizara a luta como medida de justiça por muito tempo. Uma tradição proveniente dos bárbaros. O pai de Mitkov, Feodor Yudenak, tentara consagrar um campeão, um dançarino de guerra, anos antes, com o objetivo de forçar o retorno de Ordalio. Um costume antigo, mas ainda presente na lei. Estou desafiando-o para uma luta, Mitkov Yudenak. Enfrente-me, segundo a lei ancestral de Yuden, e provaremos quem é o verdadeiro rei. Um regente não pode desperdiçar sua vida... Não preciso de armas para lhe dar uma surra. Lutaremos com as mãos. O vencedor leva a honra. O perdedor é banido. Thorme sorria. Meses de planejamento culminavam. Era necessário a influência de Yuden em muitas nações para que sua lei fosse aceita no conselho. Era necessário um conselho em terreno neutro para que a lei pudesse ser imposta. Necessários soldados yudenianos por toda a volta como testemunhas do combate. Os generais de Yuden estavam olhando. Turbius Oxen e o exército do reinado. Os regentes... Se Mitkov recuasse, perderia seu prestígio, a lealdade de seus homens. Aceito, disse. O rosto lavado em sangue. Olhando o chão, Mitkov caiu de novo. Thorme pisou com sua bota na base da espinha do inimigo. Então caiu sobre ele e torceu seu braço. Diga que sou seu imperador! Rugiu Thorme. Yudenianos! Os soldados de Yuden quase fizeram um movimento. Turbius Oxen olhou as fileiras e ficaram parados. Yudenianos! Proteja seu rei! Mais parados do que jamais estariam. Diga que sou seu imperador! Forçando o braço cada vez mais. Diga que sou seu imperador! Um estalo, um jorro de sangue. O braço de Mitkov Yudenak partiu-se e o osso farpado surgiu, rasgando a carne. Você é meu imperador! Berrou Mitkov. Torm largou-o, ergueu-se, cuspiu em seu rosto, marcado de lágrimas. Gritos, lâminas saindo das bainhas, capitães de Yuden transtornados, lealdade cortada ao meio. Sacaram suas armas em defesa estúpida ao rei. Os soldados olhavam uns aos outros, seguiam superiores imediatos, ou general. As fileiras do exército do reinado desabaram em insubordinação, até que um brado elevou-se acima de todos. Turbius Oxen, o general, tinha apenas uma lealdade. Segundo a lei yudeniana, seu rei fora vencido, e seu imperador triunfara, colocou-se à frente das tropas. Soldados do reinado! Sentido. Disciplina! Os insurrectos deixaram cair as armas. Disciplina. O rei imperador não dava importância. Você foi vencido, Mitkov, disse Torm, ofegante, a voz calma. Não é mais rei de Yuden, só um plebeu covarde. Agora levante-se do meu chão e suma da minha vista. Mitkov procurou Shivara com os olhos impassíveis. Seus guerreiros, o exército do reinado, seu general, pura decepção nos rostos. Ninguém moveu um músculo. Ele se levantou sozinho com dificuldade. Talvez agora aprenda a ser um homem, disse Torm. Se isso acontecer, não esqueça do seu professor. E Tiberius Oxen foi o primeiro. Mas os outros generais imitaram. Todos os comandantes yudenianos curvaram-se a Shivara, a rainha de Yuden. E isso tá acontecendo no plano mortal. Exatamente. Né? Que não bastasse todas essas mudanças que trouxe a Tormenta. E o melhor, a gente sabe que todo cenário de RPG, aqui também tá indo, a gente tá conversando também com os leitores, mas, meu, vai essa parte mais pra, RPGs, pra RPGistas. A gente sabe que os mundos, eles têm que ser alterados pra poder dar dinâmica de você fazer coisas novas naquele mundo. Exatamente. Né? Então a gente sabe que sempre passa por uns períodos desses. A Guerra Táurica veio e não foi à toa. Exatamente. Né? Que deu uma outra girada no cenário. Mudou a imagem do cenário. Né? Sim. Mudou. Mas é você... O Leonel consegue fazer essas mudanças políticas no reinado que seriam necessárias para um jogo normal encaixadinho com o enredo do livro, que é a Tormenta. E não só nessa parte, como também na parte também do astral também, que são dos deuses. Sim. Né? Você vai tendo lá a porra da Glórien caindo, né? E caindo de um jeito que você olha pro Leonel Caldeira e fala assim, não tô acreditando que você tá fazendo isso. É porque até então, né, cara, tipo, ele tá derrubando um deus maior. Maior dentro do seu próprio lugar, que é o único lugar que ele pode morrer. Problema no reino. E o pior ainda porque naquele local, e isso é dito várias vezes na guerra, quando o Crânio Negro invade com o Dragão do Tormento e todo mundo lá, que Glórien só precisava querer ter... Todo deus em Arton é onipotente, onipresente, onisciente dentro do seu próprio reino. Exato. Uhum. Simples então, assim. Ela só quisesse simplesmente imaginar que no negro e o dragão do tormento explodem agora, tipo, eles explodiria. Sim. E teria acabado com todos os problemas. Exatamente. Aí você vê que tipo é uma deusa como a... Aí ele linka lá no começo do livro 1, que Thanatu tá conversando com ela, no primeiro capítulo já, que Thanatu vira e fala que Glórien é uma daquelas vítimas que continua se machucando mesmo depois que o Algoz foi embora. Exatamente, cara. E o que o Caldera também traz, que é muito bacana, é que ele faz essa ligação mesmo que faltava, entre aspas, com o povo élfico. Sim. Que não tem a força. Em Arthur não tem a força. Não dele, tem por quê? Porque a porra da deusa é fraca. Exatamente. Ele faz toda essa... A matriz, né? O molde original, tipo, não ele faz esse link. Por isso... Um puta machucado, que foi de quando eles perderam o território deles pro Ragnar, já tem esse puta desse machucado élfico pra agora ter todo esse lance com Tormenta agora invadindo lá. Mas a explicação dele é muito isso legal. Isso fica legal nessa quebra, nessa demonstração de fraca do molde, porque quando aconteceu isso, os elfos pararam de acreditar nela. Então ela foi fraca, por quê? Porque os elfos são fracos. Exato. Diferente do povo de Tamurá. Caiu uma área de Tormenta ali. Ele é fortíssimo ainda. Ali. eles não deixaram de acreditar em nenhum. Não. Os elfos pararam de acreditar na deusa deles. Olha, porque cada um é a imagem do seu próprio exato. Deus. Mais uma vez, desde o começo. Mais uma vez, Caldela traz isso pra gente. Isso ficou muito legal, cara. Ficou muito legal. Isso é a palavra. É palpável. Porque se qualquer um se perguntava, por que, que os elfos são assim aqui em Arton? É, eu já vi muita gente perguntando também. Ah, mas por que, que o Linhu continuou forte, se Tamurá caiu, ele perdeu os seguidores? São duas perguntas que é pela velocidade da fé. Te joga palpável, cara. É, não só porque os elfos são fracos, tipo, por que Glórien ficou fraca desse jeito? Né? Porque nem os elfos daí pararam de acreditar com o golpe. Exato. Né? E aí ela começou a perder poder. Então quando chegou o Crânio Negro lá, e aí a bola vicioso de bola de neve, que, tipo, ela é fraca, criou seu povo fraco fraquejou pra ela, e é isso que ela virou mais fraca, até ela descer pra Deus melhor. Que é um capítulo assim que, puta que pariu, eu olho pra uma rodada e falo assim, mano do céu, que foda, né? Que é Poço Sem Fundo, né? O nome do capítulo, que daí ele conta tudo que aconteceu com a queda de Glórien, que eu achei muito foda, que o Glórien, ela representava um aspecto que, por falta de palavra melhor, seria orgulho. Né? É orgulho, é a ideia de que somos perfeitos. Valkyria, a ideia da perfeição. Né, Valkyria, ela é imperfeita. E ela admite isso, que é uma boa. Ela é ambiciosa, né? Ela quer ser. É, ela não pode ser considerada perfeita porque senão ela perde. Senão ela não tem pra onde mais evoluir. Uhum. E Glórien não, Glórien é de perfeição. Então, de perfeição. Quando ela cai, todos as pessoas, todos os seres viventes em Arton sentem a queda dela, mesmo não sendo elfos. Sim, exato. Sim. E aí começa a pipocar vários deuses menores, porque as pessoas precisam preencher aquele vazio que foi deixado por... Olha que coisa louca, eu nunca tinha imaginado um negócio desse, cara. Maluco isso, cara, é incrível. Muito foda. Nunca tinha imaginado um negócio desse, sabe? Tipo, não é só os elfos que foram afetados, os elfos foram os mais. Óbvio. Sim, mas todos perderam aquele conceito. É. Perderam o conceito do quê? De perfeição. Entendeu? De orgulho élfica. Por saber que eu sou o melhor naquilo que eu faço, o melhor naquilo que eu sou. Exatamente. Né? Que é o que ele leva a um capítulo bem legal, que começa a mostrar um milhão de deuses menores. É, o pessoal parece um incêndio, o pessoal começa a cultuar um incêndio, então um cristal, a galera começa a cultuar um cristal, e o cristal vira um deus. Que aí ele levanta aquilo. E uma das coisas mais interessantes que vem disso aí é o Darin criando o deus da amizade. Que ele convence as pessoas de que existe o deus, elas começam a cultuar. E o deus brota, ele vai encontrar depois. Né? E o deus fala, obrigado por me criar. Exatamente, cara. É maluco isso, né? É maluco, porque as pessoas estavam sentindo falta de alguma coisa. Pois é. Né? E aí o Tubok fala pro Darin ainda, tipo, pergunta pro Darin, o pessoal tá com fome, né? E o que, que um cão come quando tá com fome? Qualquer coisa. Exatamente. E aí tava dando espaço pra tormenta entrar. Então, foi o que deu espaço para a Tormenta entrar. O dragão da Tormenta começou a ser cultuado, a própria Tormenta começou a ser cultuada. E ficou linda a cena, que é quando Glórien cai e ela recebe um toque de cada deus, para ela cair de deusa maior para menor. Então, tipo, ela... O toque do Calmir, ela perdeu o senso de ordem, de leis, ela não irá mais governar. Né? O toque da Lena, ela não é mais a criadora de uma raça. Né? Uhum. Tipo, melhor ainda, tipo, ela sendo uma unhada do Ragnar, e ela descobre que ela nunca mais irá derrotar o inimigo. Essa deusa da morte, né? Tipo, e aí ela falou que ela vai caindo em si mesma, até que ela cai, tipo, no colo do Tauron, que coloca. Que é impressionante. Que coloca a corrente e fala: fique calma, Glórien. Que joga mais o conceito do Tauron lá pra cima. É. Você fica calma, Glórien, tipo, deusa menor dos elfos. E ela fica... Você está sob minha proteção. É, e ela fica feliz, por quê? Porque agora eu sou só Glórien, eu não sou mais uma deusa maior, isso. Então ninguém mais vai pedir nada de mim. Isso. Tipo, olha o tamanho da mesquinharia, cara. E aí eu pergunto... É um elfo, né? E aí é o que eu pergunto, isso ainda não joga o Tauron num patamar onde vem as guerras táuricas, cara? Vem! É aí onde começa isso, né? Tudo que vai girar no Tauron hoje ser o líder do Panteão. E aí gerar as gasolinas. Mas isso é incrível, porque ele fala: eu sou forte, você tá fraca? Eu te protejo. Esse é o meu papel, inclusive. Uhum. Eu protejo mais fraco. Só que é muito. Pra mim é muito engraçado essa parte do Tauron. Vira escrava dele. E vira escrava dele, e ele vai, o Tauron vai conversar com o Thanatu, porque nesse sentimento de proteção, ele quer proteger Arthur, ele quer entender o que é a tormenta. Porque até então a gente não tinha sabido de onde ela vinha e o que ocasionou tudo. Uhum. Que a. Tem uma parte do voto que a Thanatu fala assim, e fez o que com Glórien? Não, Glórien tá sob minha proteção. Sou escrava. Não, sob minha proteção. Aí a Thanatu vira e fala: por quê? Você acha que escrava é uma coisa ruim? Aí, tipo, ele para assim: por que você não usa a palavra então? Tipo, aquele tom de professora autoritária, sim, né? Tipo, Na verdade, você não vê tão assim. Tipo, ele não é tão bonzinho assim. Tá ligado? Ele sabe que a escravidão é ruim. Exatamente. Ela mostra isso pra gente. Que ela mostra, né? Tipo, e você vê que é engraçado que é o deus bruto no meio da deusa do conhecimento. E você vê como que ela brinca com ele. Né? Tipo, é muito foda, porque simplesmente ela sabe mais do que ele. Exato. Né? E é, nossa, é demais essa parte toda de como essa interação dos deuses. Então, existe um lugar vago. E a Tormenta quer preencher aquele lugar vago com Tormenta. Exatamente. Daí Tormenta viraria um deus maior. Pois é. Só que olha, aí cara, tem outro ponto que ele faz. Que o caldeiro é foda, cara. Aí ele traz de volta um cara. Twist, cara. Muito mais. Ele ali respondeu uma das perguntas que eu, o Márcio, que acompanha o cenário desde sempre, a gente se pergunta isso há anos. Quem é o terceiro? O que foi toda a revolta dos três? Ele faz... é isso que é muito absurdo. Porque a gente tinha, na verdade, três grandes perguntas. Né? A gente tinha. Quem que era o terceiro? Uhum. O que foi a porra da revolta dos três? A gente só sabia que três deuses se revoltaram. Aí, beleza, isso faz sentido. E dois foram totalmente banidos. É, uma virou uma estátua de pedra que podia ser salva. Outro esqueceu que era um deus. Exatamente. Todo mundo esqueceu dele. E outro foi totalmente esquecido. É. E você tinha o que, que criou a Tormenta. Porque como a gente estava conversando sobre o primeiro livro, a Tormenta veio de algum lugar, então ela já existia. Exatamente. Então o que, que criou aquilo, né? Sim. E aí, o mais maravilhoso é que a Thanatu, simplesmente, nessa conversa com o Taron, ela quebra, assim, na teoria da navalha, cara. Quando você tem múltiplas respostas para a mesma questão, normalmente a mais simples, normalmente a mais correta. E aí também tem uma outra parte da teoria da navalha também, que fala que descartando todas as respostas impossíveis, a que restar, por mais improvável, não impossível, mais improvável que seja, tem que ser a verdadeira, né? Que simplesmente ela falou que não é mais fácil que todos esses eventos estejam ligados. Exato. Né? Tipo, tanto seja uma coisa só. Três perguntas são uma coisa só. Né? Apesar de que eu acho que ele deu uma puta no spoiler do caralho sobre quem que era o terceiro deus, porque ele dá o nome do terceiro livro de terceiro deus, e o Crânio Negro no começo tem que pegar o sangue dos maiores dragões e pega a Idalina. Tá ligado? Aí você olha lá e já fala, mano, tá. Ali eu já. Ali, cara, já falei. E começa a falar, quem criou os dragões? Ela começa a indagar, tipo, não é Megalok, não é. Aí você já começa a falar, terceiro deus é a porra de um deus do dragão. Deus dos dragões. Cara. E a gente ainda tem o continho do Cálice no fim do primeiro livro, que o seu foi a segunda edição, que ajudou muito. Exatamente, que é aquela Dranok. Você já sabia quem que era, né? Uhum. E aí, tipo, você descobre que estão todas as coisas conectadas, né? A revolta dos três foi tentar fazer a criação de Tormenta, né? Que tinha o poder desenfreado do cara. Na verdade, criaram uma raça. A perfeição. Perfeita. É. Uma raça perfeita. Criação da perfeição. Da perfeição, junto com a Valkyria, o Tillian e o Kalindranok. Uhum. Eles criaram uma coisa perfeita que ficou numa outra dimensão, né? Que. Que eles acharam. Que eles acharam. Um buraco ali. Um buraco de minhoca, né? E aí a revolta dos três foi o quê? Foi a descoberta disso pro restante do panteão, que foi punir eles por ter criado algo que não era possível coexistir com o restante do universo. E mais do que isso, eles queriam destruir aquilo. Então os três resolveram proteger a criação deles. Só que eles descobriram que não tinha como. Então eles simplesmente pegaram o poder do Tillian e fizeram uma barragem que fechou as portas do mundo, que foi aberta quando o grupo decidiu invadir a coisa da Albina. Olha como a história é bem costurada. Muito bem, muito bem feito, cara. Muito bem feito isso. E aí você descobre então que o terceiro era o deus dos dragões, que a porra da revolta dos três foi o crime que eles cometeram de criar uma raça superior. E a criação do E a Tormenta, então, foi o que, como sempre, se existe alguma merda acontecendo nesse mundo, os deuses estão envolvidos. Exatamente. E aí o Kali nasce da Idalina. E que o Kali fica preso, reencarnando por séculos. Sempre num corpo diferente. Exatamente. Dessa vez ele encarnou na Idalina, que estava no momento certo, no lugar dessa certo. Essa merda toda do Crânio Negro pra trazer ele de volta, cara. Cara, que foda, cara. E aí até agora ele tá sem reino, né? Quem? O Kali. Tá sem reino, tá com o corpo ferrado ali no meio das sanguinárias. Isso não faz muito importância pra quem simplesmente lê o livro, mas de você pensar depois pra frente, né, nesse mundo, né, que você tá acompanhando, é que existe um deus maior no seu próprio terra. Corpo, na terra. Na terra. No Nyarton, tá ligado? Exato. Tipo, não é um avatar que tá ali. É uma coisa Deus. Muito poderosa ali. É o que eles largam pra depois... Ainda bem que ela tá quebrada. Imagina os poderes dos dragões nesse momento. É isso que eu achei mais da hora. Eles estão trabalhando essa ideia. Depois, trabalharam naquela coisa lá do Covil III, de que pros dragões nada mudou. Pois é, né? Por quê? Porque os dragões já têm o poder. Já são. O que mudou poderes. Foi pra todas as outras raças que agora desejam esse poder. Tipo, olha que coisa maluca também, né, cara? Tipo, pros dragões não mudou nada. O Kali ter botado não mudou nada. Tá ligado? Agora, todas as outras raças agora desejam poder também. Porque você tem um conceito... De poder. Porque os deuses em Arthur, o legal é mais que isso. Que eles são isso, né? São conceitos. Eles são conceitos. Calmir é a ordem. A ordem mesmo. Tipo, é a autoridade, é o julgamento, a justiça, né? Tipo, Kim é a guerra mesmo, é o combate, né? Aí, tipo, então Nimbi você tem... é o caos. É o caos puro. Então você tem um conceito materializado de poder... Em Arthur, no mundo físico. Então, o que isso reverbera em toda o restante da realidade quando você tem um conceito preso assim desse? Exatamente. Tá ligado? Tipo, puro, né? Como nenhum outro conceito é, não precisa ser um deus. Pois é. É foda, cara. É foda. E por fim, o Caldela apresenta pra gente como destruir. Nossa. Sim, puta cara. A área de tormento. E também tem na toa nessa, né? Tanatu, cara. Nimbi Tanatu desde o início, cara. Desde o início. Velho, que coisa e é bacana, foda. E é bacana porque o Caldera não deixa ela de fora, porque ela, afinal de contas, é o conhecimento. Afinal de contas, ela é a patrona dos bardos e se ele alguém... tá contando uma história, porra. Se alguém, tipo, se alguém sabe não, Caldera, essa é a foto de Tanatu. Pronto, cara. É, se alguém vai saber de alguma coisa e ele tá fazendo a gente saber de alguma coisa, então ela tem que estar envolvida, cara. Eles voltam lá naquela primeira cena, naquele primeiro lugar, na primeira cena do primeiro livro. Ordem da Numenologia Morta. E começam a conversar e falam, não, tipo, e aí? É o melhor da a gente sabe, da Tanatu trazendo todas as coisas, lá né? Vai. Tipo, todos os conceitos, tudo, né? E conversando com o Orion e a Vanessa, estão juntos pra falar qual que... Assim, tá, como é que a gente vence a torneio então pra Tanatu, né? Cara, é muito foda que ela vira e fala, tipo... O que você faz pra derrotar um inimigo que não existe outro método de derrotá-lo? Não existe uma coisa secreta, uma magia, um botão que você aperta e faz boom. Não existe técnica secreta, não existe nada. Artefato, não temos nada. Uma arma mágica. Não. Ele não tem. Ele simplesmente estamos diante de um inimigo que não tem um ponto fraco. Exato. O que nós fazemos? Batemos mais forte. Cara, teoria da navalha, né? De últimas respostas, qual que é mais simples? Mais simples bater mais forte. Batemos mais forte. É o melhor jeito de ganhar qualquer coisa, cara. Você conseguir bater mais forte. E como vamos bater mais forte numa tormenta? Tem a ideia maluca do Orion. A ideia maluca, cara. Tipo, que até na Tussu cita, né? É. Ele vira e fala, o que existe de mais poderoso nesse mundo? Um deus. Deuses. E aí ele começa a pegar deuses menores. Porque você para e pensa, cara. Em quesito de regras de livro... Que é um deus menor. É um cara que passou do level 20 e tem um monte de seguidor. Exato, então ele tá pegando o nego de level 20. Imagina, ele tá fazendo um exército com um nego de level maior que 20. E ele vai pra cima com esses caras, cara. É, pra quem que não é de RPGs que lê o livro só, você tá trabalhando com o conceito tipo de deuses menores. Né? Você pode pegar na mitologia grega, sim, que tem um monte também de deuses menores. Você tá pegando, tipo, semideuses, na verdade. Você tá pegando como se fosse um exército com Hércules, Jasão, Teseu. Tá ligado? É esse o exército. Os caras megas, assim. Tá ligado? Tipo, tá pegando os pica-grossa da galáxia, tá ligado? Os caras que batem o pinto de 45 centímetros na mesa. Exatamente. Tá ligado? Você tá pegando esses caras, você tá fazendo um exército desses caras. Isso que é foda, é o que a gente já falou, e quem comanda esses caras é o Orion, velho. É o Orion. Sem um braço. É o Orion sangue nos olhos, já. Sem um braço, cara. Montado no deus dos cavalos e segurando a deusa... A espada deus. A espada deus na mão. Tá maluco, cara. A deusa das espadas. Também. Que eu acho foda que isso remete uma daquelas historinhas do Orion que o Darin tava falando, que os caras contam aquela história de que o Orion tinha aquele... Foi numa tumba que tinha um monte de mortos-vivos e tinha o Cavaleiro da Morte. Exato. Que ele vira e manda o Cavaleiro da Morte, tipo, se retirar, porque... Soldado, você. Sua permanência aqui é altamente regular, né? O seu faço parte da Ordem da Luz. Você tá envergonhando o nosso regimento. Faça o favor, por favor, descansar, né? E ele dá ordem, né? Que daí os outros escudeiros tá com o Darin e pergunta, né? É mais ou menos assim, né? Aí o Dario fala assim, é estranho, eu sou chefe bandoleiro e eu nunca segui a ordem de ninguém. Mas quando o Orion fala, tipo, tem uma coisa tipo de honestidade. Parece que é simplesmente a coisa correta, né, a se fazer quando ele fala, né? Ele tipo, só faz. E aí você vê a porra do exército respondendo, tipo, de deuses menores, muito mais poderosos do que eles, acostumado a ter adoradores, simplesmente monta a porra de um exército. Cara, e isso remonta na junção desse exército, que é muito legal. Como eles vão convencendo os deuses. Ele convence o deus da jornada pra poder chegar mais rápido em todos os outros. É o primeiro. Porque ele faz a jornada ser mais curta e rápida e segura. É, depois ele vai atrás da deusa da sedução. Ou deus da sedução. É, que é uma coisa meio amorfa. Que não dá pra você saber, porque... Cada um tem o seu. Pra mim é uma deusa, né? Pro Baço é um deus. E... não! Aí, tipo, eles... Que como se convence o deus da sedução? Ele não tá me seduzindo. Simples assim, faz ele ficar... Eles esnobam ele. E com ele, é mil vezes mais fácil de convencer qualquer outro deus a vir. Ele seduz todos Porque ele seduz todos os deuses pra entrar no exército. A inteligência do Orion nessa parte. Cara, foi muito encaixado, foi muito foda, foi muito legal. E aquelas partes que você gosta, né, cara, de ver em filme, né? A parte do recrutamento dos personagens. É sempre da hora. Sempre melhor ele coloca... Torre Negra, a Escolha dos Três. Tá? Ele coloca, sempre assim. E eu acho foda nessa parte que daí a Vanessa, né, que puta... Tem que ser Vanessa Drake, né? Por favor, né? Claro. Todo mundo adoraria casar com aquela mulher e teria medo dela mesmo assim. De que ela vira e fala assim, Tormenta não tem um ponto fraco, mas o Lorde da Tormenta de Tamurá, que tá com o nosso filho Valen, é Elisa. E Elisa pode ter um ponto fraco. Exatamente. E ela vai negociar com os Diabretes pra pegar os itens que o Valen deixou lá, que seria a manopla e a adaga, né? Que seria a juventude e a coragem, que ela vai pegar... Vai até lá pra buscar, pra conseguir enfrentar, porque a Elisa tem ponto fraco. Exatamente. E cara, isso liga com aquilo que a gente falou antes da Vanessa, juntando os exércitos e seria sumo sacerdote do Deus. Ela, tá lá os caras, sua... Ela fala sua inteligência, Não. Não, depois vocês me tomarem tudo, depois que eu ficar burra, de jeito nenhum. Daí eles vão pedindo coisas, eles vão ficando desesperados, porque ela não aceita nenhum acordo. Ela oferece um dedo pra eles. Ela oferece um dedo. Aí, num momento, um deles vira e fala, tá, então, o seu futuro. Ela fala na hora. Ela feito. Sorri e fala, feito, tudo bem. Porque, afinal de contas, o futuro não me pertence. Exato. Eu não sei o que vai ser. Mas ela aí, não sabe que ela vai ser a sumo sacerdote. É o que dá o plot pra quem conhece mesmo, de acabar não sendo o sumo sacerdote, acabar sendo o Arsenal. É, que a gente não sabia daí disso, né? Porque a gente não sabia que o Arsenal ia cair no mundo, imagina. Né? Aí quando vem a aventura de cair, e depois vem a aventura de tormento, quando ela vira e fala, na verdade, a minha intenção, eu tinha criado uma personagem forte assim, porque a gente já sabia que a gente ia derrotar o Mestre Arsenal, e na minha cabeça, quem que assumir o trono do sumo sacerdote era a Vanessa. Só que aí, no meio da história, a Vanessa teve que arriscar o futuro e ele teve que parar. Tá, exatamente, cara. Daí é legal que, depois de você lendo o Guia da Trilogia, ele conta que, realmente, cara, se tivesse uma grande batalha, ela fosse entrar, explode um vulcão no meio e os dois não lutam. A terra abre. A terra abre e ela não consegue. Tipo, chega um mago e até transporta ela pra outro lugar. Exatamente. Ponto, ela não vai ter futuro mais. Ela não vai ser nada além da mulher do Orion. É, o futuro dela é que o futuro. Ela vai ter um futuro, mas não vai ser mais grandioso. Ela não vai ter mais um futuro grandioso. O futuro que ela teria. Basicamente o futuro dela é o futuro do Orion. Porque acontecer com o Orion vai ser o futuro dela. Foi o mesmo, é. Porque ele tá junto, agora ele também não vai poder se envolver em nada grandioso. Exatamente. Que foi um jeito puta inteligente do Caldela de falar assim: meu, esses dois não vão fazer parte da sua campanha de RPG. Exatamente. Mas ele deixou aberto que o filho deles pode. Aí sim. É. E. Tá, então vamos pro clímax. Vamos, que é o clímax do negócio, mano. Cara, um exército com centenas de deuses menores. Não, dezenas, eu acho. Dezenas de deuses menores. Centenas. E centenas de dragões. Governados por Idalina, né? Montados lá, invadem Tamurá, que é uma ilha enorme, né? Chegando na descrição do mapa, o Leonel Caldela deixa os mapas nos. No, nas folhas de rosto, pra você ver. Exatamente. É uma ilha bem grande mesmo, tipo Austrália, mais ou menos ali, né? É, um pouco menor, talvez. Mas grande. E invadindo, descendo com o deus dos barcos, que fez um monte de barcos pra despejar todos os deuses ao mesmo tempo, nas ilhas Tamurá, com uma revoada de dragões. Tipo, cara, não existe coisa mais... Tipo, nunca foi reunido um exército tão poderoso. Exatamente. Contra algo tão poderoso. Também. Cara, é um choque de poderes... gigante, sabe? Tipo, é velho, Goku, né, cara? Virou Dragon Ball Z, cara. Naquele momento, Arthur inteiro estava em posição fecal. Fecal também. Todo mundo cagado. Todo mundo cagado. Quem sabia daquilo tava borrado. Tava. E quem não sabia sentiu, cara. Não tem como, é muito poder, cara. Nesse momento, o tsunami aqui, cara. É, muito poder, cara. Muito poder no lugar só. Aqui a onda de poder, mano. E teve e segue assim uma descrição de batalha muito foda. Que realmente, apesar de achar foda. Outras batalhas no canal descrito, a gente falou e puta que pariu, que mão foda de batalha. Ainda assim, ele deixou tipo a cereja do bolo pro final, né, cara? Porque é muita, muita coisa acontecendo. Da agonia, da tudo, todos os tipos de sentimentos passam. Páginas, é foda. E você vê lealdade se formando, lealdade desaparecendo naquele momento. Sim. Tipo, Sir Andrake matando Idalina, né? Puta, cara, Sam Drake matando Dalina com a Human, a espada da justiça do Calmir. Que ela deixa. Do Calmir. A espada deixou. A espada deixou porque estava apunhada pelo Gregor. Exato. O Gregor estava empunhando, tinha apunhado a espada. O Orion não empunhou. Ele pegou os braços do Gregor que estava empunhando a espada e enfiou na Idalina. Disso ele libertou o Kali e ao mesmo tempo matou o Gregor, porque o Gregor só morreria se matasse um deus. Tá ligado? Tipo. E aí você tem aí você achando que, puta que pariu, cara, é agora, né? E poder chovendo da Idalina numa torrente absurda, né, cara? E até a voz dela muda, ela realmente vira o Kali Adranoff. É, exatamente. Acabou a Idalina ali. O poder do Deus ali, né? É só um receptáculo. E aí você tem aí, tipo, vamos amarrar as pontas, né? Porque você tem a Muriel, a deusa das avós, tipo, muito legal, cara, que o Warren recrutou. Ela que acaba dando conta da Andaluzia. Né, que ela, as avós guardam tudo, né? E guardou os olhos, o nariz e a boca dela, e ela volta a ser uma elfa. Exatamente. E tinha que ser uma avó, porque a Andaluzia sempre falava que as avós vieram e foram embora. Avó, velho, pai, tio, vô, irmão, primo, seu. A avó também fazer isso. Você vê os deuses inteiros morrendo, e você vê a merda do combate entre Vanessa e Orion lutando juntos, finalmente, cara. Você tinha visto eles em outros momentos. Mas ali a redenção, né? Porque o casal tá separado, né? É engraçado isso. É, tem várias brigas entre eles, eles separam mesmo. É, o início do Crânio Corvo, eles estão juntos. Separados, né? Mas juntos. É, eles não estão no mesmo lugar. A perda do Valen foi, tipo, o ponto final. Foi a decisão do casal. Mas você vê que a Vanessa já tá de saco cheio do Orion um pouco. Do jeito do Orion. Sim, do jeito. Mas ela ainda como uma coisa normal de casal. Sim, sim, sim. Mas, tipo, mano, perder o filho é aquela coisa. Aí, ali, foi demais. Vai se fuder, cara. Isso porque ela tinha dito, tipo, fica aqui. Pelo amor de Deus, cuida do nosso filho. Não vai encabeçar esse exército. Exatamente. Não, e é absurdo, né? Porque o Orion realmente dá raiva num certo momento. Porque a Vanessa, depois que não estão brigados, que daí eles separam mesmo, e ela encontra ele de novo pra arrastar ele até o Cavaleiro Risonho. Porque ela sabe, ela leva um couro Risonho, do Cavaleiro Risonho e do Crânio Negro. E aí ela sabe onde que somente o Orion vai poder matar ele, vai atrás. E aí ele quando ela conta que o Crânio Negro tava junto, né? Ele entra meio desespero e fala assim, ela fala, não vai atrás dele. Aí ela vira e fala pra ele, assim, o que é mais importante, o Crânio Negro ou o Valen, que é seu filho? Aí tipo, ele pensa, Crânio Negro. Ele fala, Valen. Mas aí é foda, daí que daí, então eles estavam separados, então é o momento de finalmente reconciliação deles. Exato. Né? Aquilo é uma coisa, ela faz do ápice de tudo, né? E ali você tem a reconciliação do Orion com a Vanessa, da Vanessa batendo no Crânio Negro com as manoplas da juventude do Valen, e o Orion estocando ela com a daga da coragem. Né? E ela vai morrendo, né? Tipo, o Crânio Negro vai morrendo, que tipo, né? Tipo, começa a dar desespero, né? Porque você fala, é possível, né? Matar um Lorde? Sim. Né? E aí você tem a redenção. Do Rufus, cara. Exatamente. Puta cena. Que é convencido mais uma vez pela lábia do Wesley. Que é o cara, né, velho? Que é o cara. Exato. Que ainda bem que ele vai junto. Se você ia comprar areia no deserto. Ainda bem que ele vai junto, porque você ia convencer a galera geral nesse Tormenta RPG aí. E ele consegue, né, convencer o Rufus, que tinha uma área de Tormenta dentro dele, e mergulha na área de Tormenta do coração da Tormenta. E as duas, tipo, faz um choque de matéria. Exatamente. Viram um nada. Negro. É. Eles se comem, a sanidade se devoram. Se devoram. E aí nisso você tem, puta, uma cena foda, né? Que é puxado tudo que é Tormenta pra aquele buraco negro, né? E puta, cara, o Ashley, cara, puta, mano, aquela cena foi foda, cara. Ele pulando junto com o Rufus, né? O Rufus falando assim: ah, me ajude mais que eu preciso, a gente precisa ajudar a Elisa, né? E ele vai pro lado, aí o Ashley falando: mas calma, né? Tipo, você tá indo pro lugar novo. Toda vez que você vai pro lugar novo, é sempre bom levar um ladrão. Daí ele vai junto. Tipo, ele não precisava, cara. Não, ele quis. Ele quis ficar com os amigos. Ele quis ficar com os amigos. E aí suga. Porque isso você percebe quando ele conta a história dele, que ele só foi feliz, de fato, tava com eles. Quando ele tava com o grupo. Sim, quando ele assim, como a Elisa, só tá volta. Feliz quando tá com o grupo. Exatamente. É. Muito legal. E foi. E aí chupa tudo, né, de volta, né, cara? Porque daí o Masato com a Micaela podem voltar a descansar. Exato. Que o espírito dele estava preso. Tava preso. A Agatha, que era a filha dela, é sugada todos os órgãos alienígenas dela de volta, né? Que isso. Tipo, aí suga tudo de volta. A área de tormenta inteira, tudo que era Lefel é puxado. Nisso, graças a Deus, porque é uma coisa que tava me incomodando demais, era o Valen. O filho do Auron Drake. Porque quando ele tava na tormenta, o crânio negro tava alimentando ele com um tubo com matéria vermelha. Exato. Eu falei, puta, mano. Sério que o filho do Auron, no final de tudo, vai ser um corrompido, né? Depois de tudo isso. Aí né? Não, porque suga também. Suga tudo. Não fala especificamente dele, mas se sugou da Agatha que tinha órgãos, né? Tipo, sim, conhece ele com certeza. E aí você suga tudo, cara, e aí está a muralha limpa. Né? Tipo, e o Auron morre. E a Vanessa, cara, de todo desespero. Tipo, seu filho da puta, você tinha que morrer agora, tá ligado? Né? Tá dó. Cara, que final, tipo, final épico. Foda, tá ligado? Tipo, épico. Daí entra na cena que a gente comentou que a gente antes, falou, do julgamento. Do julgamento, que é pra ele poder voltar. Calmir. Pra ele poder voltar e aí ele volta pra ele ser feliz para sempre. Ser feliz pra sempre, sim. Cara. E que. Mano, que absurdo. Você tem, finalmente, bom, além de todos os mistérios resolvidos, né? Um mistério que pra gente não era, porque pra gente, a gente sempre discutiu a questão da tormenta, ele falava assim: mano, não dá, né, cara? Tipo, a tormenta é igual você tirar os Dark Spawns do Dragon Age, tá ligado? Tipo. Faz parte do cenário. Exato, né? Você não pode tirar isso. Então não tem como ser derrotado. Tanto que é por isso que ela se instala só com os pontos e não cresce. Né? A gente ficou pensando, né? Então, pra mim, não tinha nem a possibilidade da tormenta ser um dia derrotada. Né? A única coisa que a gente sabia era da Victory, que é uma outra parte da campanha, que no futuro ela vai destruir a tormenta. Ou ela acha que vai. Eu acho que vai, mas tipo, isso é... Mas isso é aquela coisa, ó, no futuro pode acabar. Se você quiser fazer no seu mundo sem, pós isso, você pode. Exatamente. E aí você tem, tipo, o ápice, né, que é o Auron Drake se redimindo com a mulher dele, a Elisa encontrando descanso finalmente, todos os outros do grupo, que você achou que o personagem do grupo tinha morrido só no primeiro livro, né? Exato. Então, tem uma coluna do Leonardo Caldela quando ele escreveu numa Dragão Slayer, eu acho que era uma na uma Dragão Brasil, não sei, que ele fala do que um amigo, uma amiga dele aparece na noite de autógrafos e falou que pega o livro assim. Grosso, né? Bem grossinho esse livro, né? Faz um resumo pra mim aí, né? Leonardo Caldela viu e fala pro cara: todo mundo morre no final. Pronto. E aí você acha que ele morre no final, tipo, já falando do primeiro aí. Tipo, não, porque você vê todos os personagens voltando aqui. Exatamente. E aí todos os personagens finalmente têm descanso. O Gregor morre, o Rufus, o Ashley, o Artorias já morreu antes, a Angela morreu lá no início, a Elisa morre aqui, tipo, o Valen vai embora. Tipo, você tem todos os personagens descansando. Os que foram. Os outros que não estão descansando foram recompensados, qualquer que queriam. Tipo, e a tormenta, que era o mal do mundo, foi derrotada. Exato. Né? Pelo menos descobriu que a gente pode fazer ele sangrar. E é aquela coisa também, porque a tormenta foi derrotada? Foi. Mas, mano, morreram. É, pra você conseguir fazer isso de novo, meu amigo. Ali. Como é que você conseguiu reunir um exército de deuses menores e lá atacar outra e depois outra e depois outra e depois outra? Não, não dá. Tipo, dá pra fazer? Dá. Mas, velho, não vai acontecer. E de pronto ele destruiu uma área onde o Lorde era o Crânio Negro, então a gente fica com os outros cinco Lordes da Tormenta intactos aí. Exatamente. Pra gente poder. Tá lá. Em teoria, os outros Lordes são mais poderosos que o Crânio Negro. São muito mais poderosos. Porque eles não têm ponto fraco. Eles sabiam do ponto fraco do Crânio Negro. Da mesma forma que o Auron Drake termina sua jornada quando é Crânio Negro, nós finalmente terminamos nossa jornada nesse cast, né? Que foi totalmente excelente, na minha opinião. E daqui, pariu. Lembrando sempre as almas do tempo que a gente não pôde citar, Zebedias, Nash, Ingram e outros. Nossa. Aí que a gente não citou. Trebani, Exaurus, todos esses. estão sempre lembrados pela gente aqui, pra quem leu e tá aqui até agora. Quem não leu e tá aqui até agora, leia pra conhecê-los. Sim, exato. Menos Edaro, que é um filho da puta morfético pro caralho. Não, ele é foda. Não, Edaro devia ser... Mas, gente... Comida pros dragões. Obrigado por ter continuado aí nosso cast. E não se esqueçam do que o Orion Drake fez por nós. Orion e Vanessa viveram felizes na vida. Elisa e Valen viveram felizes na morte. O inferno trovejava em Trebuk. Crânio Negro pisou na área de Tormenta, desejando livrar-se rápido das obrigações com seu mestre, seu antigo mestre, antes de seguir o plano que frutificava por todo o reinado. A área de Tormenta de Trebuk, a primeira que tinha mostrado aos autorianos o verdadeiro horror da tempestade, era quase um lar para o caçador de recompensas. Quase. Sentindo-se passar do seu antigo mundo, Arton, para o extremo da corrupção, Crânio Negro trocava uma dor por outra. Era a sina de quem não pertencia a um universo ou a outro, e pertencia a ambos. A sina de quem tinha ido longe demais. O céu vasto e escuro da noite deu lugar ao vermelho perpétuo. O chão de terra e grama e areia transformou-se em matéria rubra dura, afiada. Em partes, como diamante. Em outras, uma esponja nauseabunda, ensopada de imundícia alienígena. As árvores existiam, mas mudavam à medida que mudava o terreno. Não eram madeira, não eram vida. Coisas feitas de arame afiado e retorcido, de onde pendiam cabeças decepadas, como frutos maduros. Ou então braços que brotavam do solo, tateando o ar vermelho debilmente, flores de carne e sangue. Crânio Negro seguiu uma estrada pavimentada com rostos humanos ainda vivos. As nuvens encarnadas moveram-se acima dele. Relâmpagos macabros tocavam o chão, e a chuva de sangue ácido começou mais uma vez. As gotas tocavam a armadura preta com uma carícia de pregos. Um dos lados da estrada descortinava-se um campo onde a grama eram longas agulhas. Do outro, casebres tinham virado estruturas de carne e ferro enegrecido, com imensos olhos no lugar de janelas e tetos feitos de ossos de criança. E por tudo a camada de podridão. Como uma carapaça, como coral. A matéria vermelha caía em gotas, emergia do solo em forma de névoa, borbulhava em lagos e poças, e solidificava-se em crosta afiada. Continuou a viagem e logo cruzou o Rio dos Deuses, o pedaço corrompido. A água violenta e impetuosa, que jorrava valente num rio que tão largo parecia ser mar, tornava-se repugnante na área de tormenta. Uma camada gelatinosa por cima, enquanto que, abaixo, o Crânio Negro sabia, a torrente era vermelha e mais destrutiva do que nunca. Nas margens, peixes deformados em agonia eterna. Não era difícil cruzar o rio. Havia os barqueiros e a ponte. Os barqueiros, humanos de olhos vazios e mente estilhaçada, remavam suas gôndolas feitas de unhas, com remos de ossos e pele retesada. A ponte, larga para acolher um exército e comprida para atravessar o rio, era uma coisa viva, um dos invasores. Uma criatura de carapaça e carne, com ferrões e olhos de moscas ladeando a margem. A ponte movia-se, contorcia-se, aos passos do habitante da área de tormenta. Os invasores agora faziam-se presentes. Criaturas com aparência de inseto, porque era a única coisa que a mente artoriana conseguia suportar. Suas verdadeiras formas, que de tão alienígenas eram mortais, descortinavam-se para o Crânio Negro num breve deslumbre, e depois seu cérebro adaptou-se às figuras falsas. Múltiplos braços, garras e navalhas, corpos como armas, carapaça insetoide, antenas, pinças. O caçador de recompensas olhava as criaturas e tentava ver nelas seus iguais, mas sabia que isso era tolo. Ele não tinha iguais. Não era artoriano. E também não era invasor. Passou por um conjunto de colinas feitas de matéria vermelha. No seu pé, a terra e as pedras eram quebradiças, quase ocas, e desfaziam-se ao toque. Como se estivessem podres, porque ali a realidade estava podre.